gravado num cenário em que estou a tentar desarmar uma bomba e só tenho 10 segundos de sobra para gravar isto no dia 20/5/2018. Cá estamos nós, vou tentar dividir isto em várias partes porque queria ver se começava já e rematava já esta parte. Muito interessante. Vamos já para cima disso. Eu sei, há muita coisa para discutir, mas eu queria avançar já. Uma das coisas que eu às vezes faço referência no meu podcast é o Tratado de Lisboa, que é um instrumento que foi assinado e como é que se chama? Ratificado pelos Estados-membros para realmente entrar em funções e passar uma parafernália de soberania que nós ainda achamos aqui em Portugal, que a temos, ao Parlamento de Bruxelas. E não há nada mais interessante que este programa obscuro, que simplesmente só serve para me chatear. É um daqueles programas que eu às vezes vejo só para perder uns cabelos. E este aqui passou um dia, trouxe, foi no domingo da semana passada. E eu achei piada, porque obviamente temos aqui, além dos assessores a terem redigido o tratado, por assim dizer, ainda temos os grandes defensores, que já se estão a pôr a jeito como eurodeputados e comentadores, e a jeito, digamos, para uma carreira de sucesso a seguir. Isto passou na RTP3, dura 20 e tal minutos, e isto aqui é uma maneira, eles discutem, eles não dizem bruscamente a parte do porquê que a soberania foi, digamos, passou para uns degraus abaixo em relação à Constituição Europeia e à sua vontade. E aqui acaba-se por dizer a verdade entre linhas. E isto vem um bocado consoante os ouvidos de quem ouve. Porque eu não consigo ouvir isto sem estar sempre a bater o pé e a constantemente interromper cada um que fala. Porque eles, uns falam demasiado a favor, estão vendidos. Outros falam contra porque faz parte do manifesto deles, mas não dizem a base essencial. E isto, no fundo, acaba por ser um sintoma desta palhaçada obscura que existe, chamada ao Tratado de Lisboa, a ser interpretada. E acreditem que este programa, por mais obscuro que seja, é mais relevante em relação à palhaçada política que nós vivemos nacionalmente todos os dias. Todos os dias. Isto é significativo, pelo menos aos meus ouvidos. E eu vou fazer isto. Pode ser que venha a ser uma seca, mas ouçam isto com ouvidos de ouvir. Vamos imaginar que existiu um tratado feito aqui, até aqui em Portugal, pelo governo do Sócrates. O outro bacana está sentado ao lado, que ele também vai falar aqui. Mas vai ser uma voz um bocado do contra, devido à tendência de voto política, porque só aqui é que ele consegue os votos para ir para lá. Por isso, vamos ouvir subentendidamente o que é que esta gente está a dizer, e a dizer o porquê que não vale a pena, se calhar, até nos chatearmos com isso, mas não nos dizem bem a razão do porquê, mas dizem que realmente esse tratado existe e está lá. Bem-vindos ao programa Eurodeputados, o velho debate sobre o maior envolvimento dos Parlamentos Nacionais nos assuntos europeus está de novo de volta à agenda europeia, com o relatório do deputado Paulo Rangel da Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu. Nas vésperas das eleições europeias, o debate sobre como aproximar os cidadãos do projeto europeu volta à atualidade, aliás, com o presidente francês Emmanuel Macron a propor a organização em todos os países europeus de debates sobre a Europa. Sr. Deputado... Isto, o globalismo aqui vem logo ao de cima, porque isto é que é a tese da consciência do que é ser um cidadão europeu. Este é que é o problema. Aqui é que vem, afinal, quem é que nos reina e de onde é que vem a soberania. E agora vamos ouvir este bacana. Ainda por cima também se chama Rangel. Bem, Se existisse um hipotético mercado de escravos, este aqui era daqueles que, apesar de estar em exposição, já tinha a etiqueta a dizer comprado. Paulo Rangel, porquê este relatório neste momento? A pensar nas eleições europeias? Não, repara, o Parlamento Europeu tem feito sempre, já será talvez o quinto relatório em cada legislatura, um relatório que faz, digamos, uma avaliação de como é que está a relação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais e o envolvimento dos Parlamentos Nacionais nas questões europeias. Portanto, não apenas com o Parlamento Europeu, mas também com a Comissão Europeia em particular. E, portanto, este relatório vem muito nessa... no fundo, o relatório até se diz de implementação, quer dizer... Só burocratas pagos a peso de ouro. No fundo, é fazer a avaliação e depois, no fundo, ao fazer essa avaliação, dar algumas pistas para o futuro. Aqui, o que eu diria, basicamente, é que eu acho que a relação melhorou bastante. É isso que eu lhe perguntava. Havia uma certa hostilidade. Como é que está a relação? Isso fez-se muito na COSAC, para dizer a verdade. Isto está refletido também no relatório. Na legislatura anterior havia aquilo que eu chamava ciúmes constitucionais, portanto, uma relação muito tensa. Está, eu diria, melhor. Embora, enfim, a verdade é que ainda não está muito bem articulado. Porquê? Porque os parlamentos nacionais queixam-se muito, e com razão, de que os seus governos boicotam a informação. Mesmo parlamentos, sei lá, como o parlamento dinamarquês, por exemplo, que é considerado, digamos, o paradigma do escrutínio europeu, diz que hoje os mandatos que dá aos seus ministros para o Conselho de Ministros são muito em cima da hora e, portanto, não têm um grande papel. E então, querem ter uma relação direta com as instituições europeias, o que me parece também que não é o melhor caminho. Portanto, aquilo que nós fazemos aqui é, dar ao mais possível os instrumentos aos parlamentos europeus para controlarem os seus governos. E ao Ouviram? Esta última parte? Claro, esta é a solução. Ainda menos soberania, deixem a gente mandar em pleno. Controlarem os seus governos, controlarem os votos no Conselho de Ministros e no Conselho Europeu e, portanto, no fundo, terem a capacidade de influenciar a política europeia através dos órgãos que representam, digamos, o Estado Nacional. Mas eles têm também um papel próprio. Epá, eu não sei se... Estão a ouvir? Aqui são palavras muito lindas e simpáticas para tipo, está tudo à venda, tudo à venda. O papel próprio, e isso até pela primeira vez é dito isto num relatório sobre suplementos nacionais, que é refletir a diversidade interna, porque os governos, quando estão no Conselho de Ministros, ou quando estão no Conselho Europeu, têm uma posição que representa o peso daquele Estado, mas que é uma posição monolítica. Os parlamentos não. Portanto, quando vêm aqui a reuniões, vem a oposição e vem a maioria, digamos assim, vem o governo e vem a oposição. Nós defendemos pela primeira vez, por exemplo, nas opiniões que eles emitem, nomeadamente para a Comissão, quanto à legislação que a Comissão quer passar, que possa haver votos de vencido das minorias, que as minorias possam refletir nas suas opiniões qual é a sua visão, que aqui as representações tenham uma estrita proporcionalidade, portanto, no fundo, essa ideia de os envolver por aquilo que eles têm de diferente. O que eles trazem à vida europeia é essa diversidade interna. A ideia de que a posição em Portugal não é monolítica, é como nós vemos aqui, cada partido tem a sua posição, e, portanto, refletir essa diversidade. Claro. Vocês estão a ouvir. A sério, desculpem lá, mas é que isto é irresistível. Isto é mesmo tipo... O quê? Ele está a dizer isto. Está aqui o plano, traçado, na boa. Tudo o que a gente depois vê nos outros canais é os sintomas. Daqui é que vem o verdadeiro poder que nos anda a governar. Sem falar do euro, que é o instrumento de escravatura número um para subjugar qualquer soberania, porque desde o momento que não geras a tua própria riqueza e és classificado por estas firmas, que ainda classificam-se elas próprias com outras firmas, com estudos e relatórios a apontar a que até que ponto é que a ditadura tem que ser levada, é exatamente este discurso que a gente ouve, mas muito eloquente, muito bonito. Isto é digno, esta sessão foi bem boa, porque é tão... Está aqui, é isto. Cada momento, cada soundbite é válido, é mesmo isto. E depois vamos ouvir, basicamente, tipo, alguns discursos contraditórios um bocado de raivosos, a dizerem um pouco a essência do que o que é que está na base do que este gajo está a dizer. Este Rangel, que não podia ter outro último nome. Isto vai ser engraçado, mas nunca tocam no cerne da questão, porque ao fim e ao cabo nunca querem morder, porque isto é que é o jogo, não querem morder os pés, os pezinhos de quem um dia lhes possa vir a dar a vida ao polente, com o qual toda a gente que aspira a algum tipo de liderança acho que sofre, que é uma insegurança tão forte que pode se tornar numa... Lá está, isto, bem, sem falar no casamento da monarquia e tal, mas eu depois vou tentar saltar para isso, mas vamos continuar a ouvir isto, porque isto é super interessante, isto tem que ser ouvido com atenção, porque eles estão a dizer, isto são político ou advogado ou globalista ou capitalista ou escravos do poder financeiro a falar, e sabem falar, isto é a arte deles, com as palavras minganas, é isto mesmo. Com respeito pela proporcionalidade, evidentemente que isso tem de ser. Portanto, no fundo, essa, eu diria que essa é a grande orientação. Depois, eu diria que aqui há duas novidades mais polémicas. Uma é a de dar um período maior do que as 8 semanas para o chamado cartão amarelo, não é? Portanto, no fundo... Agora, isto é uma coisa que está nos tratados, portanto, é apenas uma questão técnica, procurar encontrar aqui, quando há férias parlamentares, não contar o prazo, haver uma espécie de uniformidade, portanto, 4-5 dias, digamos, até à notificação, para o que daria mais uma semana, praticamente, para estender um pouco o prazo para que os parlamentos possam, entre si, dialogar e construírem opiniões que possam, justamente, levantar objeções, se for caso disso, na Europeia. Enfim, há outras ideias, mas eu diria que a principal é facilitar a intervenção dos parlamentos nacionais com esta ideia de diversidade interna, trazerem a sua pluralidade para o espaço europeu. Senhor deputado, Pedro Silva Pereira, não há aqui o perigo de devolver alguns poderes que estão neste momento, por exemplo, no Parlamento Europeu, aos governos, através dos parlamentos nacionais, por exemplo? Não há esse perigo e, porventura, se calhar em alguns domínios valia a pena pensar em terrenos onde as competências... Este Pedro Silva Pereira estava lá sentado ao lado, enquanto se fazia o tratado. Mas vamos ouvir o gajo. Porque eu, né, agora como está, faz, é militante o partido com aquela aliança de esquerda, tem que ter este discurso que vai ficar assim no meio, porque depois o pessoal de esquerda vai ser um bocado mais tipo áspero. Mas mesmo assim não dizem a essência... A essência, não tocam no poder financeiro, pá, porque o poder financeiro é outro instrumento que, graças a estes tratados, é isto que é a imposição para que todos os governos baixem, se subjuguem e vendam o país, toda a gente, a ser representada de uma forma multicultural, que afinal, o que é isso? Isto é enfraquecer a população usando a própria divisão para comprar a preço de saldo o território e um império, para gastá-lo provavelmente depois num conflito que sabe-se lá qual é que há de ser, mas há de ficar escrito nos livros de história, e esta gente fala sobre isso assim mesmo, muito na boa. As competências dos parlamentos nacionais devem ser recuperadas. Estou a pensar em algumas questões que têm a ver com o desenvolvimento da política orçamental. Mas eu acho que fazer agora uma avaliação das relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais é também oportuno, porque nós acabamos de atravessar os 10 anos do Tratado de Lisboa, e é uma oportunidade de recordar um tratado que tem o nome de Lisboa e o progresso que ele significou para a participação dos Parlamentos Nacionais no processo de construção europeia. Mas não haja dúvidas, a democracia europeia vive essencialmente do reforço do Parlamento Europeu, que é o órgão eleito diretamente pelos cidadãos. É por aí que passa o combate ao déficit democrático. Há um contributo dos Parlamentos Nacionais, que é importante e que deve ser valorizado, e este relatório aponta nesse sentido. Vocês ouviram o que ele disse? Assim, ao fim e ao cabo, o que é que isso interessa? Mas que começa no domínio da fiscalização dos seus próprios governos, isto é, da participação dos governos nas decisões europeias em sede do Conselho, e por essa via reforçar a legitimidade democrática do Conselho. Porque a democracia europeia vive destas duas legitimidades. A legitimidade dos governos, que se realiza através também da sua responsabilidade perante os Parlamentos Nacionais, e a legitimidade direta do Parlamento Europeu, o único órgão das instituições europeias eleito diretamente pelos cidadãos. O instrumento... Diretamente... não é bem assim. E isto já é uma camada superior de, digamos, soberania não eleita por nós. Calma aí. As eleições para os eurodeputados são muito ténues, mas basicamente nós não andamos propriamente, como cidadãos, a decidir quem é que vai ser o líder da Comissão Europeia. Não é bem assim. Isso é mais a representação que nós damos indiretamente dos nossos líderes para eles representarem, digamos, quem é que vai ser democraticamente entre eles o próximo líder que lhes sirva os melhores interesses. É mais isso. Isto é mais uma camada de perda de soberania, ou seja lá, a democracia em que muita gente acredita que é só porque pode ir à urna, está completamente deturpado. principal que o Tratado de Lisboa introduziu, teve que ver com este mecanismo de controlo do princípio da subsidiariedade. Isto é, os Parlamentos Nacionais podem avaliar se, a propósito de cada iniciativa legislativa das instituições comunitárias, se ela devia existir ou não devia existir. Isto é, se ela cabe ou não no respeito pelo princípio da subsidiariedade. E há alguns aperfeiçoamentos que se podem fazer nesse mecanismo. Depois há os instrumentos da chamada cooperação interparlamentar. Troca de informação, órgãos mistos, com participação de parlamentos nacionais e de elementos do Parlamento Europeu, mas esses órgãos mistos também não haja muitas ilusões sobre eles. Eles são um espaço de aprofundamento do debate sobre as questões europeias, mas não podem constituir fóruns de decisão, porque não têm nem a legitimidade do Parlamento Europeu, nem a legitimidade dos Parlamentos Nacionais, são ali uma composição que distorce representações e, portanto, são muito mais um fórum de debate do que um fórum de decisão. Eu acho... E demos uma grande volta para chegar à mesma conclusão, não é? O que os Parlamentos Nacionais, para levarem a sério a sua tarefa, têm que olhar para as suas competências. Nós em Portugal, por exemplo, temos agora debates quinzenais que, quando coincidem com o Conselho Europeu, são também sobre temas europeus, e é por essa via que a participação dos Parlamentos Nacionais pode ser reforçada. Sr. Deputado João Ferreira, há uma Comissão dos Assuntos Europeus na Assembleia da República. Não poderia ser aí um local onde houvesse essa troca de informação entre os parlamentos? Em parte é, aliás... Já lá foi a essa comissão? Várias vezes, mas o acompanhamento que acaba por... Agora, pronto, PCP, mas lá está. Apesar de tudo, não tocam no cerne da questão. Ser feito é muito limitado por razões que eu vou tentar explicar. Em primeiro lugar, é importante nós percebermos que o Tratado de Lisboa significou uma perda de poder muito importante dos Parlamentos Nacionais, pela simples razão que o Tratado de Lisboa trouxe competências à União Europeia que não eram delas e, portanto, residiam nos Parlamentos Nacionais uma margem de decisão muito importante num conjunto de áreas em que os Estados deixaram de ter uma palavra a dizer, passaram a ser competências exclusivas da União Europeia em alguns casos, noutros casos partilhadas, mas em todo o caso enfraqueceu a participação dos Estados nesses processos decisórios e, consequentemente, nos Parlamentos Nacionais. Eles perderam poder e perderam de uma forma significativa. Arranjou-se, um bocadinho talvez para esconder esta perda de poder dos Parlamentos Nacionais, uma forma de participação dos Parlamentos Nacionais no funcionamento da máquina burocrática da União Europeia, no funcionamento das instituições da União Europeia. Que é esta coisa do cartão amarelo. No fundo, o que é isto do cartão amarelo e do cartão laranja também? É quando é os Parlamentos Nacionais poderem dizer, quando acharem que a União Europeia está a ir além das competências que são as dela, poderem dizer, atenção, levantarem o tal cartão, nós achamos que a União Europeia, no caso a Comissão Europeia, não deve fazer esta proposta legislativa. Mas é preciso falar na consequência prática disto. Que é nenhuma. E porque não compete aos governos agirem. Em termos práticos é nenhuma e a experiência destes 10 anos tem-o demonstrado. Para já, porque é necessário, para que essa objeção seja considerada, é necessário que pelo menos 8 Estados a levantem. Se 8 Estados a levantarem, ainda assim, 8 Estados consideram que a Comissão Europeia está a usurpar as suas competências, no fundo que a União Europeia está a ir além daquilo que devia, ainda assim a Comissão Europeia vai analisar essa objeção e pode fazer uma de 3 coisas. Ou concorda e retira a proposta, ou altera a proposta, ou mantém a proposta tal qual está, ou seja, ligando 0 àquilo que disseram os Parlamentos Nacionais. O que tem acontecido algumas vezes, digamos. Para além de que os Parlamentos Nacionais têm um período muito limitado, de apenas 8 semanas, para poder fazer a análise dessas propostas. Ora, quem conhece minimamente, como qualquer um dos que aqui estamos, o ritmo de produção legislativa da Comissão Europeia, rapidamente perceberá que mesmo esse escrutínio, e é só um escrutínio que não tem qualquer poder, por exemplo, de veto, Uma coisa que no passado existiu, os Estados podiam invocar o seu direito vital para defender os seus determinados interesses e poder vetar uma determinada medida. Isso hoje não existe. Com muito reduzidas exceções, existia num conjunto de áreas em que pura e simplesmente acabou. Portanto, os Parlamentos Nacionais não podem fazer nada disso, limitam-se. Epá, é assim. Claro, pronto, eu percebo, eu sei. Ele vem de... Mas é isso? Não deixa de ser isso. Será que às vezes tipo, dá para pôr numa perspectiva, apesar de contrária em relação ideológica no ponto final, que quando alguém fala a verdade, diz simplesmente a verdade? Isto é mais real do que tudo o resto. Os dois anteriores... Simplesmente disseram por palavras simpáticas a limitação objetiva em termos da legislação como ela está posta para qualquer Estado soberano ditar a sua vontade em relação à Comissão Europeia. Que a discussão está ridícula. Isto do Tratado de Lisboa é bem importante. Isto mudou completamente as regras. E as pessoas no dia seguinte pensavam que as regras continuavam a ser as mesmas. Não, não. Já acabou há 10 anos. A União Europeia dita aquele exército de burocratas que até vai ao nível de quanto óleo nós gastamos nas nossas frigideiras. Só falta taxarem os nossos pensamentos. É isto. Isto é que é a ditadura de sonho. Isto é que é todos os maus nomes que puseram a toda a gente a acontecer. E não interessa de onde é que a informação vem. Isto é isto que eu acredito. É exatamente este poder soberano que eu muito entristecidamente cheguei à conclusão que nós não usufruímos há 10 anos. E depois festejamos o 25 de Abril. E festejamos o Mário Soares e essa gente que sempre teve coligada e agora aqui estão a dar os dois lados da opinião. Mas é bom, isto é um programa que não tem muita relevância, mas tem muita relevância. É chato, sei lá, é muito, sei lá, semanticamente técnico. Eu nem percebo. Isto para mim é que é interessante. Aqui é que se está a discutir os verdadeiros. Aqui está a ser discutida a doença que provoca os sintomas que nós vivemos todos os dias em todos os Estados Europeus. É aqui. E nasceu aqui. É incrível. Portugal produziu o Durão Barroso, o António Guterres, este tratado. Nós somos uma compilação de corruptos tão grande. Nós temos dos maiores mafiosos, man. É pá, quase como dá para dizer patrioticamente, é pá, fogo, vocês já viram os bandidos que a gente faz, man. Qualidade, meu. Que qualidade, meu. Que qualidade, pá. Todos ali formados na Universidade de Alcochete. Isto é incrível. Isto é incrível, mas vamos continuar a ouvir. O gajo é do PCP, mas se vocês se debruçarem sobre este assunto, vão ver que pelo menos o que ele está a dizer é mais próximo da verdade do que se conseguirem ouvir com ouvidos de ouvir os dois primeiros. Foi o discurso apologista da legislação em particular, com um tipo de esperança que não passa mais do que, sei lá, memorandos, conselhos, sem poder de veto, sem algum poder autoritário em bater o pé no chão e dizer não, a gente não quer compactuar com essa política burocrática que vai contra a nossa tradição e cultura, porque nós temos que votar multiculturalmente e apresentar esta Europa neste formato que, pronto, enfim, vamos continuar a ouvir, desculpem lá. A acompanhar a produção legislativa, que é um volume avassalador da Comissão Europeia. E é aí que eu digo, mesmo essas comissões especializadas dos assuntos europeus têm muito poucos meios para o poderem fazer. E basta olhar, como qualquer um dos que aqui estão certamente já o fez, para os relatórios que produzem essas comissões, designadamente no respeito à fiscalização do princípio da subsidiariedade, para perceber aquilo que eu estou a dizer. Sra. Deputada Marisa Matias, faz esta avaliação tão crítica entre as relações entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu? Sim, eu creio que desde que entrou em vigor o tratado. Bloco de Esquerda, vamos pôr bois nos autocarros, mas pronto, cá está. De Lisboa, as novas regras no quadro da governação económica, o semestre europeu, enfim, tudo isso tem condicionado muito o espaço de decisão a nível nacional e mesmo matérias que são matérias ditas de soberania no quadro da subsidiariedade foram afetadas por estas alterações e, portanto, nós vimos os órgãos de soberania nacionais, incluindo os Parlamentos Nacionais, nós vimos a serem muito condicionados na sua ação, contém um conjunto de reformas no quadro daquilo que são as chamadas reformas estruturais ou no quadro do semestre europeu, que acaba por condicionar muito a capacidade de decisão em matérias fundamentais, como o orçamental, etc. Portanto, isso é tudo verdade e eu acho que este relatório é muito oportuno e discutir esta questão é muito oportuna também por isso, porque houve alterações que, de facto, produziram uma mudança profunda na natureza das relações entre as diferentes instituições. Também quero dizer que acho que todo o caminho que se faça para reforçar os Parlamentos Nacionais e o papel dos Parlamentos Nacionais é positivo e concordo com a crítica que foi feita pelo deputado João Ferreira. E por isso também vejo com bons olhos, embora depois possamos falar das consequências disso ou não, o facto deste relatório apresentar uma possibilidade de alargar ou ter em conta as queixas que têm havido muitos Parlamentos Nacionais de que o prazo das 8 semanas para o cartão amarelo não é possível suficiente. Alterar esse prazo, porque está em jeito tratado. Sim, mas é possível através de mecanismos de compensação, não utilizando semanas de férias. Não. Talvez, se eles quiserem. E semanas de férias, whatever, estão a brincar. O problema é a avalanche burocrática que está sempre a rolar de Bruxelas, porque eles só fazem as subcomissões, atrás de subcomissões, a tentar esmifrar mais um eurito do dinheiro inventado, que é o que até já matou líderes no nosso tempo de vida hoje em dia, por só porem esse sistema financeiro, que é exatamente aquele fulcral ponto que nunca é tocado, que é o que condiciona todo o Estado membro a bater o pé. Por isso é que até o Brexit já está a custar taxas inovadoras dentro da zona euro para compensar a despesa deles. Espetacular, pá. Porreiro. Obrigado, burocratas de merda, porque isto só parece é que realmente não passa de um esquema financeiro de disposição de países e recursos para um jogo sádico de monopólio global que não está a ter piada nenhuma para quem anda a pagar a conta com este dinheiro inventado. Não recorrendo, ou seja, pode-se ganhar algumas semanas, na verdade. Das férias. Não, alargando, é pouco, é verdade que é pouco, mas é verdade que há no mínimo esse reconhecimento e que essa é uma limitação que tem que ser combatida. E não se vai alterar porque está nos tratados, é verdade, mas há aqui esse reconhecimento. Agora, eu entendo que a democracia europeia será tão mais forte quanto mais fortes forem as democracias nacionais. E da mesma forma, quanto mais fortes forem as democracias locais e regionais. Mas há democracia... E nesse sentido é preciso reforçar os instrumentos de democracia e de controle democrático dos Parlamentos Nacionais para também reforçar a própria dimensão democrática do Parlamento Europeu. Pá Rangel, tem-se falado muito na criação de um Senado Europeu. No seu relatório não fala dessa questão, porque acha que... Não. Ui, aí vem eu. Não seria uma boa ideia? Não seria uma boa ideia. Portanto, ou seja, repare que o relatório é bastante pró-Parlamentos Nacionais, mas ele começa logo no seu início por dizer... E porquê é que não é uma boa ideia? Eu já lá vou. Portanto, os Parlamentos Nacionais têm uma grande competência europeia. Queiram eles utilizá-la. Essa é que é a questão. Se eles quiserem mesmo fiscalizar os seus governos, eles podem efetivamente condicionar, porque ao contrário do que diz o João Ferreira, no Tratado de Lisboa os Estados Nacionais têm um papel decisivo, porque eles estão no Conselho Europeu e estão no Conselho de Ministros a votar. Perdiam um poder. Pronto, mas eu estou a dizer, eles têm um papel decisivo. Portanto, mas como é que eles depois votam lá, que a gente nunca sabe? Eles têm, e os parlamentos controlam os governos. Agora, se eles forem, obviamente, apenas, digamos, cães amestrados dos governos, pois evidentemente que eles seguem o governo. Agora, os parlamentos têm condições. Eu vou-lhe dar um exemplo, que aliás está referido aqui. Agora, os parlamentos... Epá, e desculpem, eu sei, isto pelo menos para mim é super interessante, mas aqui está... Ele agora tentar explicar o mecanismo em particular e a partilhar basicamente a culpa em todos os deputados, que é algo que aí lá está, agora tenho o que dizer, mas interpretado dentro dos meus ouvidos. É exatamente, agora ele está a dar a desculpa de espalhar a culpa porque todos os eurodeputados votam e ao mesmo tempo nem sequer está a perceber que está a demonstrar que existe uma... digamos, um patamar extra de governação política que já não tem nada a ver com o cidadão. Aqui é que está essa parte, o outro nível que existe, e sabe-se lá quanto mais níveis, em que o nosso papel deixou de ser participativo. Nós estamos a brincar à política dentro destes Estados-membros, porque o poder governativo está a ser decidido através de um exército de advogados e burocratas, através das alavancas da taxa de juros financeira deste dinheiro inventado, o como é que nós podemos pagar cada vez mais para sustentar esta insanidade de falta de soberania, tanto financeira como nacional. É exatamente, mas aqui está, ele agora até para se justificar, em relação ao painel, que até está a ser bastante, digamos, contraditório em termos de... Não é contraditório, estão a dizer a mesma coisa, com palavras diferentes, e o problema fica mais grave ou mais atenuante, mas a verdade continua sempre no meio de todos. E acaba por pôr ao de cima, como capacidade argumentativa do convidado, não quer ser humilhado com uma câmara à frente, acaba por até se esquecer... Se calhar, digo eu, é assim que eu analiso estas coisas, que ele próprio agora vai falar e justificar e espalhar a culpa dentro de um patamar diferente de poder governamentativo que não tem nada a ver com o cidadão. As pessoas têm que compreender o seguinte, estando nós nesta rede europeia, estando nós na União Europeia, talvez tenham que adaptar os seus regimentos internos à realidade europeia. Mas, por exemplo, no caso do semestre europeu, o que é que está a ser falado? Se houver um trimestre nacional que antecede o semestre europeu, uma parte relevante da capacidade orçamental que perderam pode ser reganhada. Por isso, por exemplo, eu sempre defendi, faz essa aliás proposta? O PSD nem sempre defendeu e o PS também não, mas eu sempre defendi que este, por exemplo, programa de estabilidade deveria ser debatido, ter uma sessão, como tem quase o orçamento, porque ele condiciona a feitura não apenas do orçamento daquele ano, mas dos anos... Mas das políticas. Mas das políticas orçamentais a seguir, portanto, numa lógica até, se quiser, multianual, e, portanto... O poder financeiro em ação. Aqui está o verdadeiro poder, o martelo, subentendidamente falando, como ele agora acabou de dizer... Por que não deixar os nossos reis e senhores decidirem por nós próprios as nossas próprias políticas ilusórias que nós praticamos naquele circo do Parlamento? Devia ser debatido e devia ser votado. Ora, aí o Parlamento tinha instrumentos de condicionar os governos ao apresentarem o seu primeiro documento a Bruxelas. E, portanto, depois toda a relação com Bruxelas seria alimentada. Portanto, o que se diz é, mas para isso é preciso que eles criem esses instrumentos. Mas esse é um aspecto. Outro aspecto muito importante é o seguinte, é reforçar o IPEX, que é a dimensão, digamos, mais técnica de informação. Porque há uma coisa que aqui o PCO para chamar a atenção e que é importante. Naqueles fóruns de interparlamentares não há capacidade de decisão, mas os parlamentos nacionais podem buscar muita informação sobre o que é que está a passar a nível europeu, porque muitas vezes se queixam que os seus próprios governos não dão informação. E aqui há uma coisa que o Parlamento Europeu pode fazer, que é, nesse IPEX, que é o sistema, pode pôr nesse sistema muito mais informação do que aquela que põe hoje, pode torná-la muito mais ágil e permitir que os parlamentos entre si comuniquem de forma a poderem usar estes instrumentos. Isto é um bocado a desculpa da incompetência. Desculpem, eu estou sempre a interromper. Desculpa da incompetência. Ah, eles já podiam ter reparado, pago, podiam informar melhor. É tipo, é anedótico. E depois são estas as pessoas que dizem democracia. Mas qual democracia, meu? Estão a brincar. Eles próprios, tipo, tentam esconder ao máximo. E disfarçam todo o momento mediático, porque eles também ditam realmente o menu noticioso e a tendência noticiosa com que nós recebemos as nossas notícias. Isto está tudo interligado. É mesmo isto. E as desculpas vãs que o homem usa, meu Deus. Mas isso também não é o trabalho dos deputados europeus com os deputados nacionais? Claro. Um trabalho também que tem sido feito? Há aqui depois outra dimensão que também é referida lá de forma muito... que é a dimensão infraestrutural, como eu lhe chamo, que é uma dimensão informal. Repare, por exemplo, há vários parlamentos, o caso do parlamento holandês, o caso do parlamento grego, que tem uma reunião mensal entre os eurodeputados e os deputados da Comissão de Assuntos Europeus. Em que tem que haver, no fundo, uma troca de informações e um acerto. Mas os grupos políticos também podem fazer isso. Portanto, por exemplo, mas não o fazem em Portugal. Em Portugal há uma coisa que é verdade. A Comissão dos Europeus chama-nos a todos muitas vezes. Isto tudo pode ser bastante mais sofisticado. A troca de informação. E estes fóruns, como dizia muito bem a Priscila Pereira, não têm relevância depois em termos decisórios, nem podem ter, senão iríamos criar a tal câmara paralela que eu acho que é negativa, porque eu acho que nós vemos... O grande problema, que aliás está no princípio da subsidiariedade, e eu por isso eu critico a jurisprudência da Comissão, nisto estranhamente alinho com o João Ferreira, quer dizer, por exemplo, a Comissão Europeia invoca sempre o princípio da proporcionalidade para negar a questão da subsidiariedade, quando a diferença entre proporcionalidade e subsidiariedade é, quer dizer, uma coisa quase impossível de fazer. É. Para voltar à questão do Senado, o Senado Europeu não iria resolver esse problema de falta de informação, de comunicação com os parlamentos nacionais? Nós estamos a ter um debate sobre a implementação do Tratado de Lisboa. Discutir um Senado é discutir uma... Bom, mesmo. Toma, e ele estava lá. Ele estava lá. Que é mesmo. E depois um Senado. A gente sabe que apesar de nome simpático, havia de ser só mais um organismo soberano... sobre soberanias de soberanias em cima de outra soberania, noutro patamar, a tomar decisões em jeito de representantes que têm sempre o interesse europeu, senão não estavam na comissão a votar com o direito de veto para seja lá o que for. A reforma do tratado. Não, mas seria favorável, falou-se muito nisso. O que se tem falado sobre isso é a possibilidade de fazer evoluir o Conselho para uma segunda Câmara. Claro, isso. E isso é uma ideia que interessa discutir. Agora, criar aqui um novo órgão intermédio com um bocadinho de Parlamento Europeu e um bocadinho de Parlamento Nacional, isso não é coisa. Não se tem falado também do Parlamento da Moeda Única, do Euro. Portanto, há algumas propostas que têm aparecido sobre o Parlamento. Sobre como é que o Parlamento Europeu se deve organizar, se deve haver uma instituição autónoma para as questões financeiras do Euro, o entendimento dominante. Ponto fulcral. Mas qual é a solução deles? Mais burocratas à frente. Mais burocratas à frente. Aumentar regularização dentro das instituições de controle e fiscalização europeias. Que é isso que tem. E estamos a falar em democracia. Olhem-me só as palavras de controle que eles usam. Mais controle em nome da democracia, mais controle em nome da democracia. O que é claro, no sentido que o Parlamento Europeu é também o Parlamento do Euro. Eu acho é que nós não devemos alimentar confusão na nossa cabeça. É isso. A democracia europeia é muito importante e precisa de ser reforçada. Isso faz-se através do reforço das competências do Parlamento Europeu. Estão a ver? Não pensem nisso. Não pensem nisso. A gente precisa de mais controle para termos uma melhor democracia. Não pensem no poder financeiro. Não vamos dividir as nossas cabeças. Os parlamentos nacionais têm um papel fundamentalmente na fiscalização dos governos nacionais e na legitimação das decisões do Conselho. Depois, há mais coisas que podem fazer. Controlo da subsidiariedade, obtenção de informação, participação no debate europeu, eu creio que isso tudo faz tudo muito sentido, mas são elementos complementares. Essa ideia de que há aqui um grande problema com o déficit democrático porque os parlamentos nacionais perderam competência, isso é um problema se essas competências não tivessem sido transferidas para um órgão com legitimidade democrática direta como é o Parlamento Europeu. E eu julgo que há... Anedótico! É pá, fogo, bem, é preciso ter uma furtividade testicular de hipocrisia para dizer uma coisa dessas. Ele estava lá, ele lançou umas linhas, bacana, Sócrates, mete aí um, Olha esta dica. Pum! A gente assim sabe-se. A merda rola, montes de tempo, ninguém, a gente no fim que se lixe. Quando tiver tudo vendido, o padrinho protege-nos e depois escreves um livro e está feito e pronto. Um problema realmente diz respeito ao modo como se processa a gestão orçamental no plano europeu. Porque aí realmente, no acompanhamento do processo orçamental, além da fixação das metas, hoje a Comissão Europeia intervém em forma muito intensa, com recomendações específicas por país, e às vezes nós perguntamos qual é a legitimidade democrática de cada uma dessas intervenções. Quando a Comissão... Mais as firmas de rating e etc., que são entidades privadas que andam a regular e a classificar o preço do nosso trabalho e valor como portugueses. Parece e se pronuncia, deve ou não deve aumentar o salário mínimo, deve ou não deve flexibilizar o mercado de trabalho. Essas decisões precisam de ser legitimadas democraticamente. E só podem sê-lo das duas uma, ou se não existirem, isto é, se forem devolvidas aos Parlamentos Nacionais, ou se... houver um reforço da competência do Parlamento Europeu no semestre europeu, nas competências orçamentais. E acho que esse é o caminho. Acho que o Parlamento Europeu precisa ter uma intervenção reforçada em todo o processo orçamental europeu e garantir a legitimação de todas as intervenções que mexem com o exercício das competências orçamentais. Ouviram? Não, temos basicamente, por que não deixar a União Europeia num dos patamares ao rumo do BCE? Por que não? É pá, que se lixe, já que aquilo foi feito com o Marco, parece que os alemães vão nos vender aos chineses, mas o que é que se passa aqui? Mas que raio de confusão é esta? Vocês ouviram o homem? É pá, que palavras tão bonitas. Eu não consigo reproduzir aquelas palavras, mas aquelas palavras são perigosas. Absolutamente perigosas. Perigosas. Tratado de Lisboa. É isto. É isto que permite a esta gente falar assim. Isto é um perigo. Isto não é discutido. Isto não foi assinado em Alcochete. Isto não tem nada a ver. Eu sei. Tudo bem. Epá. Se calhar sou eu que sou insano, mas eu acho isto de extrema importância e já está implementado há 10 anos. E não é de estranhar o ambiente que nos rodeia, não é? João Ferreira, penso que sobre esta questão não está de acordo com o reforço das pessoas do Parlamento Europeu, nomeadamente a democracia não é segmentável desta, vez, desta forma que o Pedro Silva Pereira aqui a procurou segmentar, dizendo há uma democracia europeia com as instituições europeias e depois há a nacional. A questão é onde é que estão os centros de decisão e de que forma eles podem ser controlados pelo povo. Vamos perceber isto. Eu não disse que com o Tratado de Lisboa que retirou um papel aos Parlamentos Nacionais. Até lhe deu um papel. A questão é o conteúdo desse papel e a sua utilidade. E uma coisa que o Tratado de Lisboa fez, e isso eu não vi ser contestado, retirou poder aos Parlamentos Nacionais. Na medida em que havia áreas de competência que eram nacionais e passaram e deixaram de o ser. E os Parlamentos Nacionais decidiam sobre elas e deixaram de decidir. Vou dar um exemplo que creio que é bastante elucidativo. Portugal tem a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia. Se há país a quem interessa uma política de pescas, eu acho que estão de acordo que é Portugal. Apesar disso, o país que tem a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia teve um papel no poder de decisão sobre o conteúdo da política de pescas que se aplica a ele mais do que a qualquer um outro, de 2% dos votos no Conselho e 3% dos lugares de representação no Parlamento Europeu. Porquê? Porque a gestão das pescas deixou de ser uma competência, passou a ser uma competência exclusiva da União Europeia. Os Estados-membros não têm uma palavra a dizer, senão, vai dizer o Paulo Rangel aqui, bom, têm, porque os governos estão representados no Conselho, e é verdade. E o Paulo Rangel, que se entregou a esta tarefa de procurar valorizar o papel dos Parlamentos Nacionais com grande bonomia, mas também com algum artificialismo, creio, diz, bom, os Parlamentos Nacionais têm um papel em fiscalizar a ação dos governos, porque se os governos estão no Conselho, eles podem fiscalizar e por essa via também participam. Bom, estão no Conselho, é verdade, mas com uma desigualdade na relação de poderes, já agora criada pelo Tratado de Lisboa, em que a Alemanha tem 7 vezes o poder de voto de Portugal, mais de 7 vezes, é e em que 6 Estados-membros têm 70% dos votos. E esta desigualdade, mesmo nesse papel fiscalizador, está reproduzida, então, nessa, mesmo seguindo essa lógica, reproduz nos parlamentos nacionais. Não têm todos a mesma importância. Agora, a questão do semestre europeu. Né? Rapidamente. O que é facto, e acho que isto é fácil de perceber, a proposta que está no relatório de Paulo Rangel sobre o semestre europeu, lá está, demonstra a tal autonomia, mas quer dizer, a utilidade é absolutamente zero. Eu também não sei até que ponto é que a estatística que ele deu antes é verídica ou não, mas de qualquer maneira, pelo menos faz sentido com a realidade, por isso... Porque dizer-se, os parlamentos nacionais pode-se criar agora um trimestre nacional, o nacional tem direito a um trimestre, o europeu tem direito a um semestre, mas já é qualquer coisa, tem direito a um trimestre em que acompanham as negociações, as conversações entre a Comissão Europeia e o Conselho, entre o Governo e a Comissão. Ora, muito bem, mas o que é que interessa acompanhar? O que interessa é quem decide. E se continuam a ser as instituições europeias, a Comissão Europeia, a decidir com que linhas se cose o orçamento nacional, estamos mal. Então quem é que tem mais legitimidade democrática para decidir uma coisa tão fundamental quanto as linhas com que se cose o nosso orçamento? São os 230 deputados que os portugueses elegeram e que mais diretamente controlam, ou são instituições europeias inescrutináveis e que os portugueses não controlam? O segundo, e 230 são muitos também. Matias, no próximo ano vai haver eleições europeias, a questão é de saber como é que se aproximam os europeus das instituições, tanto mais que a abstenção nas eleições europeias é enorme. Eu creio que é através do reforço de todas as dimensões democráticas onde possam ser reforçadas, e os parlamentos nacionais não são uma exceção, mas é também através de uma resposta aos problemas concretos das pessoas, e que muitas vezes falha, é através de uma capacidade que tem que existir de aproximação aos cidadãos e às cidadãs, e que muitas vezes falha também, às vezes falarmos se calhar... Porque um cidadão não engloba uma cidadã, mas pronto, a mulher... Eles não se conseguem conter um cidadão ou uma cidadã, ou um cidadão dã, porque há uns que têm os... Pá, vê lá, ó, bacana, ou uns... Uma linguagem que as pessoas entendam, em vez de estarmos para aqui a falar de cosacos e afins que ninguém percebe o que é que estamos a dizer. Tu devias perceber. Mas é obviamente reforçando aquilo que é o... Eu creio que é necessário reforçar os poderes de decisão dos cidadãos, e isso passa pelo reforço do papel dos Parlamentos Nacionais, como é óbvio. E estou de acordo que houve muitas competências que foram retiradas aos Parlamentos Nacionais que não deveriam ter sido retiradas. Ao mesmo tempo, também estou de acordo que, não sendo um milagre, é melhor que os Parlamentos Nacionais possam acompanhar durante um trimestre as negociações do Conselho da Comissão do que não acompanharem de maneira nenhuma. Depois, se têm capacidade de decisão no final ou não, essa é a questão essencial. Ah, mas espera, ela não sabe a capacidade de decisão final, mas se der para pôr mais uns amiguinhos com representação política em assentos parlamentares para tomar mais decisões sobre estes patamares burocráticos e fazermos a política à nossa maneira, estes gajos são mesmo esquerda radical. Ui, cidadãos ou cidadãs? Ou cidadãs? Isto é um espetáculo, esta gente é um espetáculo. Agora, no entanto, tem seguramente uma capacidade de intervenção diferente se puderem acompanhar do que aquela que poderão ter se não puderem acompanhar. E isso era reiniciar um outro debate. Mas para ir diretamente à sua questão, quando eu estava a falar um bocado do reforço das democracias nos diferentes níveis, obviamente estava a falar, no quadro deste relatório, no quadro do tema que estamos aqui a debater, da importância que tem a ver de reforço do controle democrático. Era essa a dimensão que me referia. Se não ficou claro, quero que fique claro. E, obviamente... Caga para o poder financeiro. Obviamente que eu creio que passa também por devolver aos cidadãos um poder de decisão que eles foram perdendo, e isso passa por devolver poderes e recuperar alguns dos espaços de soberania que fomos perdendo ao longo dos últimos anos. 30 segundos para 11, para cada um de vocês, sobre esta proposta que foi do Presidente da Comissão e que foi retomada agora pelo Presidente francês, de organizar debates nos 27 países sobre a Europa. É uma boa decisão? E para que é que vai servir? Bem, eu acho que é com certeza uma boa decisão. Todas as iniciativas que promovam o debate sobre as questões europeias são um reforço da democracia europeia e da participação dos cidadãos. E um hotel pago e jato privado e... um pequeno almoço no Ritz, espetáculo. E portanto vejo isso como... E vão fazer em Portugal também. E certamente vão acontecer também em Portugal. Rangel, Eu acho. Aliás, refere isso no relatório. Sim, no relatório que nós defendemos é que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu pudessem ter uma semana simultânea só de debate de temas europeus. Seria a forma de concretizar a este nível, porque esta ideia das convenções é muito mais vasta que isso, mas nos Parlamentos temos uma espécie de semana europeia, embora eu acho que, sinceramente, aqui sim, não é bonomia, mas é algum voluntarismo. Portanto, porque não me acredito que seja fácil fazer uma semana simultânea a 27. João Ferreira. O debate tem sempre utilidade, não é? Agora a questão é, ele não pode ser nem limitado, no sentido em que não, a atitude habitual da Comissão Europeia que é dar 5 cenários e agora discutam esses 5 e só esses 5, sendo que todos apontam mais ou menos no mesmo sentido, e por outro lado temos de tirar conclusões desse debate, nomeadamente sobre uma questão tão importante como esta. Quais são as competências que devem voltar para o Plano Nacional por serem aí melhor exercidas? Marisa Matias, para terminar. Eu também acho que os diálogos e os debates são sempre necessários e reforçam essa dimensão democrática, agora desde que seja para ouvir. Realmente, se houver debates organizados, que seja para dizer às pessoas uma espécie de correio de transmissão, o que é que têm que perceber e não percebem, se é para organizar debates com os cidadãos sobre a Europa, que seja para ouvir os cidadãos sobre a Europa. Chegamos ao fim do programa Eurodeputados, nós voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem. E pronto, isto é um espetáculo, porque, enfim, mais debates. Vamos falar sobre isso. Está hipotecado, não há nada a fazer. Querem um debate? Olha, uma moeda nacional? Não sei. Vamos começar por aí. Só que depois o nosso líder acabava tipo Gaddafi e ele não deve estar muito interessado. Enfim, e fica aqui esta análise da treta. Não sei se, pronto, se acharam alguma relevância nisto. Eu acho bastante relevante porque é aqui que está a ser ditada a política, por isso, não sei. É assim que eu vejo as coisas, partilho este segmento e depois tenho aqui mais uns clipes com coisas mais mundanas e normais para vos mostrar. Eu depois continuo. Então, fica um blip de interrupção. Até já. As we heard, there are people in Sweden who support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Spector, a former American who made Aliyah and then, 10 years ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning with the Greek name of Paideia here in Stockholm. She believes the current wave of anti-Semitism in Sweden will pass and that Jews have an important role to play in a country undergoing profound change. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive. Bom, e graças aos milagres da edição, cá estamos nós para mais um adendo em relação à primeira parte. Isto vai ser uma parafernália cronosférica em relação ao que eu estou para aqui a gravar, mas pronto, vou gravar mais um segmento, não sei como é que este pode vai ficar, mas realmente estou com tanto tempo em atraso e há tantos assuntos para falar. Este segmento, por sua vez, está a ser gravado no dia 26/5/2018. Bem-vindos a todos novamente. Hello, hello. Tenho um assunto muito interessante aqui para falar, uma associação que obviamente que é bastante obscura, até a mim foi chamada a atenção e agradeço. Vamos lá pôr a coisa nesta seguinte questão. Nós vivemos num mundo em que mediaticamente estamos sempre a ser manipulados em relação à nossa própria opinião, em relação a vários tópicos como aquecimento global, política, o bem que faz bombardear outros países enquanto nós temos que praticar aqui o Kumbaya. De onde é que vem basicamente estas... Isto é só uma peça do puzzle, porque isto é um puzzle que tem tantas peças que nem sequer vale a pena estar a desconstruí-lo, mas é sempre bom termos noção que pelo menos fazemos parte de um sistema altamente manipulativo em relação às nossas mentes, porque as nossas mentes continuam a ser livres, se assim para alguém o quiser mover que o seja, o pratique. A melhor vacina que nós temos intelectual, basicamente, é então termos noção dos mecanismos que manipulam, basicamente, dentro das nossas sociedades, porque até as sociedades, devido ainda a exercermos algum tipo de cultura, estão a ser completamente deturpadas, e quem nota isso vê que isso acontece, mas e onde é que esses mecanismos andam? E um desses grandes mecanismos passa, obviamente, por Hollywood, pelos filmes, pela propaganda, pelas séries, por tudo o que sai deste tubo catódico, e agora já temos os Netflix e temos uma data de escolhas, que pensamos nós que somos escolhas, mas se calhar continuam a ser limitadas entre elas próprias em relação ao correto pensamento que estes globalistas continuam a tentar enterrar este mundo nestas areias movediças em que nós nos encontramos a estrabuchar e a afundar cada vez mais rápido. E então cá temos, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma associação que basicamente, eu vou deixar os links disto tudo no site, que é para depois vocês lerem com os vossos próprios olhos. Nós temos aqui mais uma daquelas peças do puzzle, do pelo qual as pessoas depois naquelas discussões de café, e eu quando digo discussões de café não levo isto levianamente, porque era assim que, por exemplo, se fazia as campanhas eleitorais ainda há um século atrás, agentes infiltrados políticos nos beer gardens da Alemanha, que fez com que a discussão de café, como a própria o renascentismo nasceu em discussões de filósofos nas esplanadas de cafés, basicamente, nós é que deixamos estes poderes nos governarem devido à informação que nos chega aos ouvidos, porque nós passamos a vida a regurgitar basicamente a informação que nos é propagada, porque uma pessoa que se sinta minimamente informada tem que ter as suas bases e as suas fontes, e basicamente se as fontes são corruptas, se as bases não têm o nosso interesse, nós andamos aqui não só a discutir nuances políticas, geopolíticas, sociais e comportamentos, como não estamos simplesmente a propagar a fórmula, porque não estamos a olhar para a informação com uma mente crítica. Porque hoje em dia, como nos tentam convencer do que a democracia realmente é, a maioria é que tem razão, quando as minorias é que aparentemente governam, que é mais uma hipocrisia dentro da democracia. Mas aí nós temos que injetar aquela mente crítica e tirar uma análise pessoal, que enquanto ainda não conseguirem taxar os pensamentos que vêm nas nossas cabeças, nós ainda temos pelo menos a liberdade não fiscal, não financeira, não territorial, não social, mas pelo menos podemos ter a liberdade de dentro das nossas cabeças ter um pensamento crítico, tirar uma análise e tirar uma extrapolação de quanto é que isto tem vindo a evoluir tanto, quando parece que cada vez estamos a afundar mais rápido com tudo na mão, para termos realmente um futuro melhor. Simplesmente parece que andamos aqui mais interessados em agradar o próprio vizinho, que só para começar já está com uma tese errada, e a discussão acaba por ser um fator divisório social que nos permite sermos manipulados a nível mundial para corrermos este projeto de protegermos as elites e etc. E então, resumindo, cá está o meu rant, logo para começar, existe, e eu vou deixar estes links no site mais uma vez, eu sei que estou a ser redundante, mas isto tem que ser lido com os vossos próprios olhos, com a vossa própria mente crítica, para termos mais uma peça do puzzle, para transmitirmos isso às gerações vindouras e futuras, que estão a ficar cada vez mais em vias de extinção em relação ao pensamento crítico, porque o globalismo domina um pensamento em massa coletivo tão grande que basicamente nem sequer notam a própria hipocrisia que andam a despejar. Ora, e então cá está, nós temos aqui o quê? USC, Annenberg Norman Lear Center, Hollywood and Health Society. Sim, porque Hollywood reescreve a história, que ninguém tenha dúvidas sobre isso. Quando sai o filme, a interpretação está sempre mal interpretada, mas como foi um box office, todos nós já demos uma vez, pelo menos por nós, na nossa vida, a discutir com alguém factos históricos, que podem ter várias interpretações, obviamente, mas mesmo assim, quando de repente me sacam do pretexto de um filme, como se fosse uma realidade histórica, eu Começo a duvidar do analfabetismo da pessoa com que está a discutir comigo, porque eu não percebo lá muito bem como é que esta discussão chegou a um ponto factual que de repente um filme nos vem para cima como exemplo. Isto de certeza que é algo mundano, que pensadores críticos, e eu não me estou a auto-intitular um, mas eu ao mesmo tempo também tenho que dizer que não sou uma pessoa que vá com a maré, porque quando eu vejo a maré arrumar para um lado, eu começo logo a desconfiar, como o velho ditado, o provérbio da nossa avózinha. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Uma analogia do género qualquer. Nós temos aqui, portanto, uma associação que o seu próprio serviço em particular é redigir ou modificar, corrigir, seja lá o que vocês queiram chamar, scripts para séries de televisão. E continua a ser o, digamos, o campo de Hollywood. Eu não estou a falar em box office, não estou a falar em filmes concretamente, que eles também metem o dedo, mas vamos considerar hipoteticamente. Será que eu estou insano? Será que isto é verdade? Eu deixo lá os links para vocês verem. Desculpem. Ora, existe uma associação que, mais uma vez, vem de fundos de uma fundação, que nós já sabemos o esquema financeiro que isso é, que se propõe a eles próprios corrigirem o script, adaptarem scripts, darem ideias para scripts de todas as séries, que nós até às vezes sentamos-nos, mesmo com estas mentes críticas e já saturados, deixa-me só distrair um bocadinho, e começa a ser bastante irritante aquela propaganda de algo que nos irrita vermos socialmente cada vez a crescer de forma errónea, que só nos vai trazer a passos largos para a autodestruição da humanidade no planeta e do país e das culturas e de tudo o que foi alcançado através de tantos séculos de sofrimento, combates, conflitos, por uma questão de honra, de algo que tens que defender, como tu não deixas ninguém entrar na tua casa sem ser convidado. Coisa mais simples do mundo. Até aquelas pequenas séries inocentes realmente levam com, digamos, um aconselhamento. Eu já nem vou falar de vários filmes de Hollywood em que o complexo industrial americano mexe nos scripts, a própria CIA muitas vezes inventa notícias que são divulgadas a nível mundial para criar aquela tendência social de apoio aos nossos governantes para continuarmos a massacrar pessoas do outro lado do mundo em nome da humanidade, o que se torna uma hipocrisia total. E porque como é que a gente chegou a par e passo aos poucos a este ponto? Por causa desta manipulação social que continua a existir, com estes grupos que continuam a influenciar a mentalidade das pessoas, que continuamos a complacentemente aceitar devido aos efeitos especiais, porque eu sou o primeiro a dizer, epá, os americanos são muito bons em proporcionar entretenimento. Agora, quando o entretenimento começa a vomitar uma certa doutrina que é autodestrutiva para toda a gente, nunca ninguém se impressiona de ver uma série de televisão em que uma arma é sacada muitas vezes para assassinar alguém que realmente parecia ser o suspeito, e aí parece que a justiça foi servida e toma lá e a gente desliga a televisão e depois vimos cá para fora dizer não devia haver armas, quando acabámos de ver uma série, um filme, uma treta qualquer que defende exatamente o contrário. E parece que depois há aquelas pequenas nuances que parece que fazem o nosso perdão psicológico, digamos, aceitar o contexto da questão. Nós vemos em tantos CSIs, as séries rodam sempre naqueles interrogatórios que são um abuso de autoridade em relação ao civil que está inocente, até descobrirem o verdadeiro culpado, e basicamente ostracizaram uma data de inocentes com abuso policial autêntico, que então nos Estados Unidos, com tantos advogados, que é só pegar num telefone e processar a esquadra em particular, mas isso não... Lá vemos nós, os forenses a irem para a praia de estilete 14 centímetros, encontrarem todas as provas e sabendo nós que na realidade, se não te roubaram um Ferrari, ninguém vai tirar impressões digitais de nada, porque maioritariamente somos todos pobres aos olhos das elites e não vamos ter esse despesismo de apanhar criminosos, e nada melhor como o exemplo português, e até agora, como acontece no Brasil, que sempre aconteceu, parece que pronto, como acontece no mundo inteiro, isto está a ser governado por corruptos, estão sempre cá fora e Haiti que roubes um pão. E quanto mais eles roubam, menos tu podes roubar, em termos nominais de valor. A velhota é presa por roubar um pão, mas o Salgado pode roubar um banco inteiro que já tinha tentáculos a nível mundial e estourou reformas a toda a gente que investiu, e ainda se queixa do corte da reforma que ele tem, que além de o próprio, depois do corte, ainda é milionário aos olhos de todos nós. E o que é que nós andamos aqui a fazer? A ver televisão. Eu não estou a destacar, estou a dizer genericamente, generalmente, é isto que a gente faz. A gente também gosta de, depois de um dia de labuta, de chegar a casa e relaxar um pouco, com um pouco de distração. Mas até a própria distração se torna absolutamente irritante, porque vem agregada com, nas entrelinhas, cheia de propaganda. E então temos aqui este Hollywood Health and Society, USN Annenberg Norman Lear Center, que tem uma função muito específica, que é infiltrarem-se em scripts de Hollywood como forma de, digamos, porque as séries são feitas por escritores, houve uma greve de escritores há pouco tempo, que até muitas séries de televisão e muitos shows, talk shows, ficaram assim um bocado ao papel, e o Conan O'Brien até se safou muito bem nessa altura, porque ficou toda a gente que achavam que eram, tinham o mérito de serem aquelas mentes espontâneas que falavam no tubo catódico. Não. Eles têm um exército de 30 escritores atrás a ter ideias, e está tudo pré-programado, como nós sabemos que é estes eventos televisivos, ou programas, ou seja o que for. Nada transparece no tubo catódico, a não ser os diretos. Por isso é que eu adoro os diretos. É nos diretos que a merda genuína acontece. É nos diretos que de vez em quando alguém diz à frente da câmara e não dá para cortar. A verdade nua e crua, e acabou-se. Quando há um comentador que fala bem uma vez na televisão, ele nunca mais vai aparecer. Isto está tudo interligado. E então temos aqui uma associação, uma fundação, um conglomerado universitário cheio de fundos que continua a dar como serviço, porque lá está, e depois dentro de como eles são uma própria em si, uma fundação, também há aqui um círculo fiscal, mas isto não é para aqui chamado, mas ditam basicamente a tendência intelectual das sociedades ocidentais que têm acesso a este tipo de programação. E então a preocupação deles é exatamente, digamos, ditar a doutrina destes globalistas, que é absolutamente errada e muitas vezes é absolutamente, digamos, é uma propaganda. Epá, quem dera com as tecnologias que correm hoje em dia, e como a forma que a corrupção é tão exponencial, os ditadores do século XX terem tido acesso a estas ferramentas. Se eles tivessem, se nós andássemos um século em atraso perante os ditadores com esta tecnologia, havia de ser perfeito e o mundo havia de falar-se, infelizmente, ou se calhar até digo russo, não vamos por aí, mas, ou chinês, mandarim, whatever. Mas cá está, temos aqui uma fundação que basicamente põe, e deixem-me ver se eu encontro aqui um clipe do próprio fundador, que assim é mais fácil vocês perceberem. Portanto, isto foi, digamos, um representante deste Lear Foundation, do Hollywood and Wealth Society, e eu depois vou-vos, tipo, ler, que eu detesto fazer isso, estar a ler, de todas as séries em que eles metem o dedinho no script, e todas essas séries acabam por ser algo que nós próprios já nos sentámos um dia a ver à noite, e alguns de nós já levantámos a sobrancelha, tipo, mas que raio de tópico é este que eles estão para aqui a falar, porque isto está mais ou menos errado. Em última análise, acaba por ser, estão-me a tentar doutrinar, ok? E depois lá está, voltando ao princípio, chegamos ao café, dizemos, epá, isto, eu acho que isto não está a tomar um bom rumo, porque XYZ, não, eu vim, ontem vi no CSI, XYZ, porque quem vê o CSI, vê a eficácia policial a apanhar, por exemplo, incendiários em Portugal, epá, é tipo, uns estão a 1000 quilómetros de distância e a gente ainda está a ver se rebenta ao zero, porque parece que até as próprias forças de policiais têm um certo protecionismo, que depois a legislação vem de degraus mais acima, dos quais financiam estes grupos para escreverem estes scripts, para nós termos esta revolta social de não vermos a eficácia dos serviços públicos que nos deviam estar a servir, mas chegamos a casa e vemos a ilusão em relação à utopia do qual eles prometem o ser, quando sinceramente só nos estão a caçar um pouco mais à multa e toda a destruição é sempre bem-vinda, porque aparentemente cá estão eles em liberdade para o ano que vem continuarem a repetir, fora os crimes fiscais, financeiros, bancos e etc. Ok, grande intro, grande seca, eu disse grande em termos de duração, vamos ouvir este clipe. Portanto, isto é um representante da Lear Foundation a dar um exemplo com aquele filme do Brad Pitt, World War Z, da forma como eles até participaram nesse script em particular, e as reservas deles e a nova tendência e tudo o que eles possam vir a fazer no futuro como serviço para, digamos, sanitar ou pôr cientificamente correto dentro do ponto de vista de um globalista como, por exemplo, o Al Gore, que por mais que diga que o nível de mar vai subir, continua a comprar mansões à beira-mar. Vá-se lá perceber porque que a comissão dele continua a viajar em jatos privados, quando deviam era chegar de bicicleta para dar o exemplo, com 30 árvores plantadas pelo caminho. Mas sou eu a falar, eu sei, eu sou estúpido. Vamos ouvir este clipe. I'm a very big fan of the book World War Z by Max Brooks. I am the biggest enemy of the film World War Z, the Brad Pitt movie. And it's not just because it was derivative and not the, the message of the book, this is not a spoiler because it's an oral history of the zombie apocalypse. The message of the book is that when you have a giant problem, the only way you solve it is by getting serious about the nature of the problem, collective action, no heroes, nobody's going to come. There is no cavalry. It's a diffuse sort of, everybody has to adapt to the situation in their own way. The message of the movie is Brad Pitt is a hero who will find the answer, and within 5 minutes, the whole world is fixed of him finding the answer. And that- Mas isto é um filme, reparem. Aqui está, tipo, aqui começou uma tese. Eu sei que isto pode parecer muito tenue, mas eu depois vou ler a lista do que esta fundação anda a influenciar há anos. Essa é a parte mais importante. Mas lá está, ele diz, não, tem que haver mais dedicação, tem que haver mais... E isto é simplesmente o script de um filme. É só para verem até que ponto é que existem realmente equipas de intelectualoides globalistas pagos a peso de ouro que não têm o nosso interesse em mente, a não ser a perpetuação da fundação, porque toda a gente trabalha na sua empresa e toda a gente quer que a empresa seja próspera. Agora, quando ela realmente cresce demais e começa a comer as outras, começamos a entrar assim num... Enfim, num contexto em que as coisas se tornam um bocado... Isto é a deturpação do termo do... Também podemos chamar o capitalismo, porque nem 8 nem 80. É tudo uma questão de equilíbrio. Mas lá está. Oi, eu vi o World War Z. Eu adoro filmes com zombies. Eu via filmes de zombies antes de zombies estarem na moda. E obviamente que agora estão na moda, porque toda a gente anda na rua e vê toda a gente olhar para o smartphone e parecem uns zombies. E tenho para aqui clipes de mais atropelamentos de people a olhar para o smartphone e etc. Mas vamos lá continuar a ouvir isto. Exactly. Those latter narratives dominate our discussion of disaster movies and alien movies, and they are totally wrong. That is not how history has ever worked. It's much more the other model. And so my question is it, aside from World War Z, which I got to meet Max Brooks, he's a very nice person, I appreciate his work a lot, but like, can you make a movie like the book and not like the Brad Pitt, or is it just impossible in Hollywood? I don't know. Well... Se é para fazer um filme como ao livro, para quem já leu livros, tu não consegues ler um livro, mesmo que faças speed reading, a não ser que seja, digamos, um booklet, numa hora e meia. E eu, sinceramente, eu por mais que eu veja, leia, veja, whatever, ler realmente é uma coisa diferente. É um bocado... A leitura é um bocado como, por exemplo, estes podcasts que não são acompanhados de imagem. É um bocado o teatro da mente. Vocês não sabem de cor é que é as paredes da minha sala. Se calhar nem sabiam que eu estava numa sala. Será que eu estou sentado? Será que eu estou em pé? Eu estou em pé. Estou sempre a andar de um lado para o outro. Mas é isso que também tem uma certa piada, porque estimula também do outro lado o que a pessoa quer imaginar em relação ao que está a ouvir. E eu não estou a dizer isso pelo que, o qual estou a fazer, eu estou a dizer isso porque é uma fórmula de sucesso, digo eu, sempre achei que, desde crianças, ler livros, ler bandas desenhadas até, de que quadradinho para quadradinho nós próprios fazemos a ligação, isto estimula, digamos, a imaginação, que depois, quando nos tornamos adultos, a imaginação muta-se para a palavra chamada criatividade, e a criatividade serve para todos nós, na nossa vida mundana, resolvermos problemas complexos que não, nem sequer deviam existir, porque a vida devia ser simples. Mas prepara-nos um pouco. Ter a papinha feita não prepara ninguém para nada. Estar sempre à espera do... Estar sempre a ter soluções criativas e estar sempre à espera da exceção é algo que nos prepara para esta vida de cães que a gente vive neste planeta hoje em dia. É bom estimular aqui o neurónio. É bom pensar um pouco, é bom imaginar, é bom completares com a tua cabeça o resto. É bom deixar um pouco de espaço à imaginação. É como, bem, é como várias coisas, mas vamos lá continuar a ouvir este clipe. I mean, that's really a great question, actually. There are a lot of forces at play when you're making a film, and you could certainly write a script that would do that. The question is, would someone invest $150 million or $200 million to make that a reality? E lá estamos nós. Tudo não passa de um negócio. Eu não sei se vou pôr isto antes ou depois da minha dissecação estúpida, porque eles próprios falaram por eles próprios no Parlamento Europeu, mas em última instância, voltamos sempre, não interessa ao campo, ao mesmo sítio. Fazer com que a população e os intervenientes que nos manipulam acreditarem que o dinheiro vale alguma coisa. Senão sai-te um Gaddafi na rifa. And where's the part where I cut the blue wire? Well, no, I think that, look, not to sort of veer too far off topic, but we're at a place now where there's such risk aversion on the part of studios who make these big films, right? Anyone can make a small film that's nuanced like that, but it's going to have a cap as to how many people are exposed to it. So we're talking about big action movies that, to me, the way it gets there, and World War Z is an interesting example because that book was popular, but it wasn't The Hunger Games. Yeah. And so I think that if there is now such a... E o script do Hunger Games parece que é quase uma condição, um condicionamento, tipo, habitua-te ao futuro, porque quanto mais a gente ouvir estas elites e acreditarmos no que eles dizem, pode ser que um dia acabe assim. Eu até já fiz um podcast a referenciar o Running Man, que é uma tese ainda mais antiga, que já era futurista para os tempos que nós vivemos, mas vamos lá. Science and source material as sort of a way to lower the risk, so that people are at least familiar with the title, there's a good chance at least a certain number of people will show up when that movie opens. If there was source material that was so popular, but also was playing by those rules, the real rules, that the audience, for instance, if Hunger Games had done that, there would have been a revolt if you veered too far from the book, and that's the way it would probably get to the finish line. World War Z, again, it's a bit niche. It's like, we like it, right? But it's not, you know, and first off, I should say, full disclosure, I'm completely complicit in participating in those kinds of movies. You want to try to do things off the beaten path and to make them feel as grounded and as useful as possible. But there are so many factors at play. I think it's, again, it's going to need to be Trojan horsed in, and the way it's going to happen is through... Precisam de ser Trojan horsed in it. Ou seja, o cavalo de Troia. Aquela antiga analogia, aquele antigo evento histórico em que, ou mito, sinceramente, nem sei, em que um exército se infiltrou de dentro para fora. É exatamente aqui que está o cerne da questão. Aqui é que realmente as mentes críticas têm que vir ao de cima. É mesmo assim. Nós estamos-nos a destruir a nós próprios. E temos aqui o porta-voz a dizer que nós temos que usar métodos, basicamente, de infiltração subversiva, que é uma palavra muito familiar para o genocídio constante que, graças ao ataque de Alcochete, tem sido absolutamente abafado. E obrigado, Trump, também, pela tua complacência de o permitires e continuares a fazer com que mais refugiados mais tarde ou mais cedo venham para a Europa devido à escalada e fora as condições económicas que nós não temos nem para nós, quanto mais para receber os outros, que aparentemente é propagado por esta gente que nos convence via filmes, via séries, via os mídias, via tudo o que nos é propagado nas redes sociais, que a própria televisão, sempre que quer implicar com algum país, diz fontes não oficiais, não confirmadas, apareceu numa rede social. Mano, eu consigo pôr já um post num sítio qualquer, numa rede social, que colonizámos a Lua, uma merda qualquer, eu faço um Photoshop, isto é tudo, isto faz parte da ilusão. Porque um filme é mesmo uma ilusão, mas é uma ilusão que devia ser minimamente saudável. Sim, realmente, cortares o fio azul no final, faz a apoteose da cena, e a gente vê o filme e o filme acabou bem, como aquelas comédias românticas estúpidas em que o bacana vai sempre a correr atrás dela até à porta do avião e passa pela segurança toda, que hoje em dia na realidade levavas era logo um tiro e chamavam-te associado dos ISIS ou do Bin Laden ou do Diabo Carregue. Isto é tudo uma parvoíce ilusória que está a ser propagada para mal dos nossos pecados, digamos assim. Isto está mesmo já a acabar. Source material that has such popularity that it would be sacrilege to change it. Pronto, a preocupação dele é a base do livro, mas obviamente que esta fundação, o que eles fazem é adaptar os scripts aos nossos tempos. E uma das coisas que eles fazem muito, e esta é a parte chata que eu vou ter que ler, esta é a parte que eu vou ter que me sentar, imaginem vocês a minha cadeira e etc. Ok, então vamos ao About. Isto está em inglês. Eu não sei se me apetece estar a traduzir em tempo real, se leia logo. Eu deixo logo os links. Mas pronto. Hollywood Health and Society is a program of the USC Annenberg Norman Lear Center that provides entertainment industry professionals with accurate and timeline information storylines on health, safety and national security. National security. Desde que o Patriot Act foi aprovado, já me levantei. Até a porcaria do termo de terrorismo mudou tanto que basicamente o que eu estou para aqui a dizer é terrorismo. Ah, podem crer que um advogado paga peso de ouro, consegue lançar, mas o que é que eu estou para aqui a dizer? Até o Stabat já está farto de ser censurado. Tanta gente nas redes sociais, o nosso discurso está a ser suprimido. Mas a gente tem que ver isto sobre as entrelinhas. Ok. Onde é que eu ia? National Security. With generous support, from founders, não é founders, é funders, desculpem. Ou seja, os globalistas que têm dinheiro roubado a mais para passar estes cheques a esta gente. Isto é a forma como eu interpreto as coisas. Past and present, that includes the Centers of Disease Control and Prevention, CDC, que basicamente continuam a fazer vacinas que não vão a lado nenhum, the Bill and Melinda Gates Foundation, que patrocinaram um programa de vacinas em África para curar várias doenças que vinha com bónus de esterilização, porque eles continuam-se a reproduzir que nem hermafroditas com tanta pobreza e fome, com tantos recursos à volta, vá-se lá perceber porquê, parece que não a... Continuam, mas é a perpetuar a porcaria do problema. Enquanto metem uns tostões ao bolso, the SCAN Foundation, NC Square, the California Healthcare Foundation, Open Society Foundations, tudo fundações, isenção fiscal, lavar dinheiro a alto nível, como o maçã dos três grandes, é sempre assim. The Southern California Clinical and Translation Science Institute, sim, que a ciência também é paga por um cheque, the California Endowment, the Bar Foundation, whatever, the National Cancer Institute, porque não sei lá porquê, esta gente está tão interessada e a gente continua a comer cada vez mais plástico e a morrermos de cancro. Vamos continuar então, quem são os grandes players, tudo fundações, que é para terem aquela isenção, não só fiscal como legislativa, porque no fim do ano, quando fecham as contas, a culpa não foi de ninguém. The Grantham Foundation, Climate Works, Skoll Global Threats Fund, the Substance and Abuse and Mental Health Services Administration, que não fazem mais nada do que até promoverem opioides, e eu prometo-vos que eu vou ter um clipe em relação a como a indústria farmacêutica tem feito um marketing excessivo e errôneo em relação a dar opioides, opiáceos, a todos estas crianças que andam na escola, que não andam a tomar atenção porque não têm tempo para brincar na rua, porque andam sempre agarrados a um smartphone, como aos zombies, que nós até como adultos nos tornámos a sempre olhar para esta merda. Vamos lá. HHNS, que é a abreviação desta fundação, recognizes the profound impact that entertainment media have on the individual knowledge and behavior. Aqui está. Porque eles sabem a influência que eles têm em relação à psique do indivíduo que depois vai à urna e vota no representante do globalista para nos enterrarem mais. É mesmo assim. E agora vamos lá ver quais são os serviços deles. Os serviços deles são muito grandes, mas basicamente eles põem os seus 50 cents nos scripts de todas as séries e filmes que a gente vê. Mas falando em séries, eu vou deixar estes links no meu site. Então vamos começar pelas séries mais famosas. E eu sei que isto é absolutamente uma instituição americana, porque eles são o Império, mas não me venham cá a dizer a mim que todos nós não vemos estas séries. E reparamos, pelo menos alguns, espero eu, com muita esperança, que está ali qualquer coisa que não bate bem nesses scripts. Então vamos... Eu vou deixar a lista no site. Portanto, vamos lá ver. Esta parte vai ser um bocado chata, mas ao mesmo tempo é uma peça do puzzle. Ora, então vamos lá ver quais foram as séries em que os scripts e a mentalidade desta fundação, que sinceramente não tem o nosso interesse, só tem o interesse de, digamos, propagar os fatores de divisão social que as elites têm para nós, para normalizá-los como uma verdade. Então, diz mesmo assim no topo da página: shows we have worked in with. Ok, vamos começar pela ABC. Eu não vou ler isto até ao fim, depois leiam vocês o resto. Portanto, ABC. All My Children, Black Box, Body of Proof, Boston Legal, Brothers and Sisters, Castle, Desperate Housewives, Extreme Makeover, Weight Loss General, Hospital, George Lopez, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Invasion, Lucky Seven, Mistress, Nashville, Ocean Mysteries, October Road, One Life, The Practice, Pretty Liars, Private Practice, Revenge, Rookie Blues, Six Degrees, The Unusual, The Whispers. CNBC. Aqui começamos a CSBC, começa a ficar mais interessante. The Agency, As the World Turns, Babylon Fields, Battle Creek, The Bold and the Beautiful, Kane, Close to Home, Club, CSI, CSI Miami, CSI New York, The Defenders, District, Dr. Vegas, Elementary, Family Law, Flashpoints, Ghost Whispers, The Good Wife, Guide Lighting, Hawaii 5-0, Hostage, Jericho, por acaso até curti essa série, mas acabou no fim de segunda season, Judging Amy, Madam Secretary, NCSI, NCSI Los Angeles, Numbers, Stalker, Without a Trace, The Young and the Restless, 60 Minutes, The Surgeon General. Ok, vamos passar para a NBC. Chicago Fire, Crossing Jordan, Days of Our Lives, Do Not Harm, ER, The Firm, Harry's Laws, Heroes, Ironside, Las Vegas, Law and Order, Law and Order, CI, Law and Order, Criminal Intent, Law and Order, SUV, The Night Shift, Medium, Passions, The Office, Parenthood, Scrubs, tão fixe, State of Affairs. Vamos passar para a Fox. O 24, 24, Beyond, Bones, Boston Public, Empire, Fringe, Glee, House, Human Target, John Doe, boa série que também acabou ao fim de dois seasons, Justice, Lie to Me, Malcolm in the Middle, Mob Doctor, Prison Break, o homem já não tem mais espaço para tatuar, seja lá o que for, Red Bank Society, Terminator, the Sarah Connor Chronicles, Touch. E agora, os canais mais irrelevantes, temos aqui a Disney, Ant Farm, Disney Unplugged, Jesse, make your Mark, Ship It Up, eu nem conheço nada desta merda, mas, e de repente vem a revolução, Netflix, Orange is the New Black, Hulu, East Los High, não, nem conheço. E depois começam assim, CNN em espanhol, porque pronto, os tentáculos deles, mas como ouviram, todos os CSIs, todas estas merdas, acabam por ser basicamente transcritas Eu até ainda no outro dia descobri um facto daquele filme do ID4, que era suposto o centro da ação do filme ser feito na Área 51, e o próprio governo recusou, o complexo industrial americano, recusou com que o contexto do filme fosse, digamos, feito nessa área como uma forma do filme ter algum tipo de entretenimento, que até preferiram rebentar com a Casa Branca no próprio filme do que tocar no evento da Área 51, porque o filme até é antigo e na altura é o secretismo dentro da Área 51 ainda não estava oficializado. Há tantos fatores, mas estão a perceber a forma como nós andamos a ser manipulados por esta gente que não tem o nosso interesse, que só está a andar a lavar dinheiro nas suas fundações, as próprias elites, que não faz o que eu digo, não faças o que eu faço. A hipocrisia e a forma como as pessoas andam a pensar dentro das suas próprias cabeças e a usarem exemplos da vida real, porque viram no CSI que quanta gente, até aqui no bairro, ainda foi no outro dia assaltado no café. Tipo na quarta ou na quinta-feira. Quem assaltou o café deve ter pegado num calhau. Porque eu só passei à porta. Isto é a minha conclusão. Logo. Pegaram num calhau, pum, partiram o vidro e entraram por ali adentro. Agora, o problema do terem entrado por ali adentro é que deixaram um rastro de sangue brutal. Ao ponto que só roubaram 280 euros, nem levaram álcool, nem levaram tabaco, não levaram nada, só conseguiram roubar 280 euros, porque deviam estar a perder tanto sangue devido a terem-se cortado na entrada do vidro, que isto para uma série do CSI é logo tipo, man, temos aqui uma tonelada de ADN e tu nem precisavas de gastar dinheiro numa análise, tu podias simplesmente, como um investigador de criminalidade, telefonar para os hospitais na área e dizer alguém entrou às 4, 5, 6 da manhã com cortes profundos, a precisar de pontos. Era um caso que se concluía muito rapidamente. Mas não. O café foi assaltado, toca a limpar tudo, renovaram os vidros, abriram na noite do próprio dia. Não é a primeira vez que foi assaltado. E eu até sei onde é que andam aqui os núcleos dos bandidos, porque quem foi lá sabe que aquilo existe. E a porcaria da Polícia de Segurança Pública, ou como o governo gosta de chamar, os agentes de autoridade, porque aí é que vem aquela semântica que nos enganam, porque o agente de autoridade multa-te por lei, não por justiça. E na hora da PSP, Polícia de Segurança Pública, fazer às vezes um pouco de justiça, este caso nunca vai ser encerrado. Este caso caiu em águas de bacalhau. Esvaíram-se em sangue dentro do próprio café, que até deve ter sido tão preocupante que nem roubaram que chegasse, porque tipo, estou a perder sangue em demasia, vamos sair daqui. Nunca vão apanhar ninguém. Isso comparado com o CSI, o que é que isso quer dizer? Então, eles apanham um pintelho no canto do rodapé e pronto. Apanham o criminoso. Pós a interrogação de abuso policial em todos os inocentes. Mas a série acaba sempre tipo, apanhámos o nosso criminoso, não é? Não. E na vida real? Onde é que estão os nossos criminosos? Estão na televisão a passar cheques para fundações deste género. Certo? Não? Estou errado? Sou maluco? Quer lá saber? É o que eu vejo, é assim que eu vejo o mundo e sinceramente não passo um dia sem ver exemplos constantes a dar mais razão ao que eu acho do que a ilusão que dá na televisão. A gente pode falar dos incêndios que drogam. O ano passado, criminalidade a alto nível. Se existem duas mortes que toda a gente tem na nossa psique, devem ser das mais horríveis, mas aparentemente, cientificamente, o afogamento até não é assim tão mal. Mas ninguém quer morrer queimado. Deve ser uma morte dolorosa como a merda. Mas não. 68 pessoas. Incendiários. Com tentáculos de ligação a mais altos níveis. A investigação da TVI, porque um dos madeireiros ficou fora do negócio que devia ser relevante. Não, falamos de Alcochete. Vamos falar de Alcochete. Vamos falar de Alcochete, pá. É isso. Ok, um dos 7 criminosos e o bolso dos outros 6, este verão que vem, prediction, Portugal vai arder outra vez o pouco que ainda falta arder, filhos de uma grande puta, mesmo assim, e o que é que as nossas forças de autoridade, nomeadamente a GNR, PJ e PJ, vão fazer? E eu sei que eles estão limitados a, tipo, para já as condições que têm para levar um tiro, e depois a própria legislação, porque lei não é justiça. Lei não é justiça. Incendiários sempre na rua, bandidos na rua, o Sócrates está cá fora. Ele escreve a merda de um livro que toda a gente vai comprar. Viva a pirataria, meu. Ponham aquela merda em PDF, não comprem uma edição, leiam no vosso tablet, aquele gajo não merece, aquele gajo merece. Ele vá a pontapés. Pontapés naquela bunda, à volta toda. Ele vier a vomitar tudo o que roubou de volta. Mas não, as fortunas deles estão sempre salvaguardadas. Mas o que é que vamos dizer da velhota que roubou um pão no supermercado? Pumba, processo. Porquê? Porque a reforma dela é uma miséria. E quem é que legisla essa merda? As pessoas que ganham salários milionários. Eu não vou falar dos generais que mandaram na guerra do ultramar homens para a morte, triturados, que têm aquelas reformas, e depois o próprio combatente que ficou salvo, que vive ali debaixo das arcadas da estação e pede esmola e não tem uma perna. E a única salvação dele é continuar a beber vinhaça porque a vida dele é tão nojenta. Onde é que está? Esse homem foi defender a nossa pátria à ordem e a mando de, mas foi, por obriga, cumpriu. E quem teve a sacrificar aquela gente por ataques mal planeados só para terem uma promoção na carreira tem aqueles reformas milionárias nojentas e a velhota que trabalhou o tempo todo no campo e descontou tudo e nunca roubou nada a ninguém. Ainda deu a quem tinha fome o pouco que tinha, que é isto que me faz ter orgulho em ser português, é isto. Essa gente está na merda, na merda. E mesmo estando na merda, quando vêem a televisão, acreditam na merda que lhes estão a... Opa, epa, esta merda é que me mete nojo. A justiça não funciona, mas a gente senta-se à noite e vê o CSI e o criminoso foi apanhado. Mas na realidade, e na realidade, parece que há uma forma compensatória. Parece que há uma forma de manipulação intelectual. Parece que eu, quando me queixo destas merdas numa conversa de café novamente, ah, mas no CSI, no CSI, meu. Então tu fazes num zoom uma foto de 640 por 420, e quanto mais zoomas, melhor fica definido. Estão a brincar comigo? Ah, é um algoritmo. Ah, pois é. 2 dias para processar isso. Mínimo. E vai ficar uma merda. A realidade ficou tão dispar, meu. Ah, enfim, pronto. Este foi a minha parte desta fundação da merda que anda a manipular scripts. Ah, e estes gajos também estão muito interessados no aquecimento global. Muito interessados. Aquecimento global... combate às armas, continuar a dizer que aquele ditador é o ditador, porque está a trabalhar para o povo dele, continuar a propagar aquelas siglas do extremo isto ao extremo aquilo, quando realmente alguém simplesmente está a querer cortar, digamos, a tendência desta autodestruição. Manipulação social é daqui que vem, isto é uma peça do puzzle, estes gajos têm muita influência, HBO, Showtime, MTV... Eu vou deixar os links. Leiam com os vossos próprios olhos. Investiguem vocês. A merda que a gente vê neste tubo catódico está tudo manipulado. Ninguém havia alguma vez de me pôr um minuto naquela merda. Nem um minuto. A não ser que me apanhem em direto. Eu às vezes peço que tenho aquele desejo de um dia estar na praia e uma repórter bater-me nas costas e dizer então, está calor. Uf. Mas tinha que ser indireto. Tinha que ser mesmo indireto. Eu acho que a bacana acabava com uma mona à beira-mar. E espero que o cameraman não largasse a câmera. Mas pronto. Ok, isto foi um segmento. Eu vou fazer aqui uma pausa antes de partir para os outros. Tenho que ir almoçar. Até já. Eu depois colo isto tudo num podcast completamente insano e incompreensível. Até já. Holding, how can I be of service to you today? Yes, I have this recurring charge on my monthly statement, and I can't figure out what it's for. Well, we'll certainly do our best to help you. What does the charge say on your statement? Well, it's a $275 charge, and it just says Iraq War. Yes, ma'am, that is correct. The Iraq War cost the average American family over $16,000 since the war started. Are you kidding? Well, I never signed up for that. I'm sorry, ma'am, you don't sign up for the Iraq War charge. Tell me, have you enjoyed your war so far? It's a standard charge for all Americans. Have you measure of who they are. Well, that doesn't make any sense. Did some men in a cane knock down your town? While you're still in line, can I interest you in our new monthly Iran war job? No, you are don't. You gonna behave or lay next to flowers? Thanks for calling the United States. Wake up, sleepyhead. It's after 8, you're late, get out of bed. Fuck what a spectator said. Scientific dictatorship straight ahead. Rise and shine, sleepyhead. It's after 8, you're late, get out of bed. This is a bucket of water on your head, you're asleep. You might as well be dead. Thanks for calling, how can I help you today? Yes, I've been on the phone over and over with you guys trying to get this recurring charge for the Iraq war off my state. Iraq was just an hors d'oeuvre, do you understand? $16,500 my family's paid so far since the war began. They are openly planning to neuter Iran. I just can't afford to pay it anymore, I've lost my job. Do you like to see children get killed in your name? Well, I'm sorry to hear that. You're paying your taxes, you're playing the game. You better wake up. Wake up, sleepyhead. It's after 8, you're late. These jokers were born to lie. What a spectator said. Scientific dictatorship straight ahead. Rise and shine, sleepyhead. It's after 8, you're late. Get out of bed. This is a bucket of water on your head. You're asleep. You might as well be dead. We're making America safer. We have to fight them over there. Have you ever just stopped and listened to what you're saying? No, sir. It's against common cause. Israel é um assunto muito episódio e devido à miséria que está a acontecer, mais o Festival da Canção. Eu espero que tenham notado o tweet de dois amigos meus que eram os que fizeram a conversa para surdos, que só durou 3 episódios, a fazer uma música em italiano, a gozar com a vitória da vencedora israelita, que se chama uma música de merda em italiano, o que é irónico, ótimo. Ver se me lembro de deixar o link novamente no meu site, porque eu até já tweetei isso, só que o feedback, obviamente, tipo a ironia, passou ao lado de toda a gente. Whatever, damos-nos bem, é exatamente isso que aconteceu. Mas então, eu nem sei por onde é que eu hei de arrancar. Se o casamento real, se a porcaria da tecnologia, se a porcaria da saúde que nos promovem, eu tenho para aqui tanta coisa para falar, é o problema Trump e Irão. Epá, vamos, sei lá, vamos mandar um bocado de clipes fora, porque independentemente depois de tudo o resto, tenho uma sequência mais viável. Vamos então mandar clipes fora, que eu andei a compilar nestas 3 semanas, que não gravo um podcast só para... Eu até já me esqueci qual era o tópico, mas vamos ouvir em conjunto e depois eu dou a minha crítica e whatever. Pronto, vamos lá então. In our meetings today, the Chancellor and I discussed Iran, the Iranian regime, fuels violence, bloodshed and chaos all across the Middle East. We must ensure that this murderous regime does not even get close to a nuclear weapon, and that Iran ends its proliferation of dangerous missiles and its support for terrorism, no matter where you go in the Middle East. Wherever there's a problem, Iran is right there. Eu jurei que não ia falar de Israel, mas e então? O conflito todo começou porque, digamos, os palestinianos que estão sob o seu território invadido e caso não queiram apoiar a causa deles, eles ainda vão vir para aqui viver para o meio de nós e nós temos que subsidiar tudo o que eles não tiveram direito devido a terem sido invadidos, como se eu entrasse pela vossa casa, com meia dúzia de amigos meus, isto é meu, e o Guterres diz que sim, e o PT de Veta está-se a cagar. Esta merda tem sido absolutamente nojenta, desde snipers a eliminar putos, desde as t-shirts dos IDF que promovem eles próprios matar palestinianas grávidas, que é tipo um 2 em 1, como uma grande produção, uma grande promoção nas lojas de roupa que vocês podem... Epá, isto é tão abominável, epá, mas isto já perdeu um bocado de tração, porque eu tenho estes clipes juntos há tanto tempo, mas não é uma questão de tração. Eu não quero o pessoal do Médio Oriente realmente a invadir a nossa cultura, mas isto é um bocado o catalisador de tudo o que pode vir a acontecer no resto do planeta, se nós deixarmos baixar as nossas armas em relação a isto. E a ilegitimidade que o Guterres não fala da maior estado do planeta, que provoca constantemente as violações mais graves desde o... Da instituição da ONU ter sido criada para lutar contra o Pacto de Varsóvia, que afinal a União Soviética já caiu, e continuamos a sustentar estes globalistas dos capacetes azuis e brancos que viram as costas ao conflito e permitem o genocídio a mando destes zionistas que até metem nós. Continuamos a ver crianças apetrechadas de pedras, como nós temos na nossa calçada, a combater um regime que, por mais hediondo que possa parecer o uso das crianças para o combate, é que realmente está a faltar soldados para... É uma analogia irónica em relação ao patriotismo que nós temos nos nossos países em relação a estes... analogicamente patriotas dentro da Filistina, que sempre aconteceu historicamente, que é também algo que passa assim por cima da cabeça histórica de muita gente que se sente muito bem informada através destes mídias que eu tão me queixo, é o, digamos, enfim, isto é um assunto muito complexo, eu não me quero aprofundar muito. Isto é uma das minhas maiores críticas que eu tenho em relação ao governo do Trump, porque ele não passa de um agente sionista. Ele quer fazer a América grande, mas aparentemente eles estão tão infiltrados com senadores de dupla nacionalidade que o único assunto que é, e eu já disse isto em podcasts anteriores, o único assunto que é multipartidário é a defesa de Israel. E a América paga por cada bala que mata uma criança palestiniana que se encontram em prisões. E se me vierem cá falar de feminismos e direitos humanos e merdas, lembrem-se que em Israel as mulheres ainda andam atrás do autocarro, os judeus ortodoxos tratam absolutamente mal toda a gente que eles consideram goyims, porque não foram circuncisados e não usam yarmulke e não batem com os cornos no muro e não têm o cubo no meio dos cornos, porque são completamente uns fundamentalistas fanáticos dentro da sua própria religião, que é o mais novo que possa existir. Mas pronto, vamos passar à frente. Epá, eu até devia censurar-me a mim próprio a gravar esta merda, então vamos talvez tentar perceber nestes clipes de manda fora, porque já passaram um bocado de prazo, porque é que as pessoas continuam a tolerar estas merdas que acontecem? Dopamine comes with a warning. Dopamine is highly, highly, highly addictive. Here's some other things that release dopamine. Alcohol, nicotine, gambling, your cell phone. Oh, you think I'm joking? Your cell phone. Okay. We've all been told that, if you wake up in the morning and you crave a drink, you might be an alcoholic. Well, if you wake up in the morning, the first thing you do is check your phone before you even get out of bed, you might be an addict. If you walk from room to room in your own apartment holding your telephone, you might be an addict. When you're driving in your car and you get a text and your phone goes beep. We hate email, true. We love the beep, the buzz, the ding. Oh. Right? You'll be there in 10 minutes and yet you have to look at it right now. You might be an addict. And even if you read it and it says, are you free for dinner next Thursday? And you have to reply immediately, you can't wait the 10 minutes. You might be an addict. And for all you Gen Ys out there who like to think that you're better at multitasking because you grew up with the technology, then why do you keep crashing your cars when you're texting? You're not better at multitasking, you're better at getting distracted. In fact, if you look at the statistics, ADD and ADHD have, diagnoses of ADD and ADHD have risen 66% in the past 10 years. ADD é Attention Deficit Disorder, basicamente é, as pessoas não conseguem tomar atenção. Isto é completamente verdade. Alguém me consegue negar, quem anda na estrada todos os dias, que não vê... Eu agora vou ser mauzinho. Eu vou ser mauzinho porque é o que eu vejo à minha volta. Caramba, pá! Eu conheço mulheres que me admitem na cara que só começam o telefonema assim que arrancam com o carro. Piscas. Para quê? Meter a minha intenção de para que lado é que eu vou virar sempre olharem para baixo. Quantos nós é que todos os dias vemos um carro a andar aos S, este gajo deve estar bêbado. Não está bêbado, são 5 da tarde, são 3 da tarde, são 6 da tarde. Ele está a olhar para a merda das notificações. Ele está a olhar para a merda do slave book. Ele está a olhar... Ele? Percentualmente falando? Ela? Desculpem, é mesmo assim, eu não percebo. Eu continuo a dizer, se este mundo... As mulheres gostam muito de dizer, as feministas, eu não digo as mulheres de M grande não se vão chatear com o que eu vou dizer. Eu estou a dizer, estas feministas não conseguem andar de carro sem estar com um telemóvel na mão. É incrível, eu não sei quem é que está do outro lado. Eu se estivesse do outro lado de uma mulher sempre a falar comigo constantemente, eu era o primeiro a perguntar, mas tu estás a conduzir... Ah, já estou. Então desliga o telemóvel quando chegares ao pé de mim. A gente fala. O que é que tu estás a fazer? Estás a andar aos S? Não estás a sinalizar a tua intenção? Ainda vais provocar acidentes? Alguém ainda pode vir a morrer por tua causa? Porque tu estás... Estás a dizer o quê? Eu adoro estas redes sociais. Elas até promovem... As relações extraconjugais, porque toda a gente anda tão a avisar, estou a sair do trabalho agora, porreiro, que eu estou aqui com a minha cabra em casa, eu estou a 10 minutos de casa, pá, porreiro, eu já estou a mandá-la vestir, eu estou mesmo prestes a chegar, porreiro, eu já a mandei para fora da minha casa. É assim que querem viver este mundo e vice-versa. What the fuck? Larga essa merda. É um vício. Quando é que admitem que é a porcaria de um vício estarem viciados em relação ao termo do seu, da sua projeção digital num espelho virtual que não rende, não tem alguma... Ah, mas eu tenho aqui mais clipes para vocês. Mas realmente parece que as redes sociais despertam algum vício dentro da dopamina. Estou-vos eu aqui a dizer... E eu que estou aqui a gravar esta merda e depois vou tentar, tipo, espalhá-la numa rede social, mas acreditem que eu, ironicamente, e já disse isto 10 vezes, por um lado, gosto que alguém me ouça, mas por outro lado, não quero ter muita projeção, senão estou fedido. Ainda me vêm aqui bater à porta, não estou interessado, estou a promover terrorismo, dentro do novo termo, eu nem sei porque é que eu faço isto. Será é a influência mais pessoal? Eu não percebo quantas vezes é que a gente já saiu para jantares, ou almoços, ou convívio noturno, e depois está toda a gente a olhar para o telemóvel. Eu não sei porquê, mas até um pretexto que eu começo logo a arrancar, porque raio é que a pessoa que não está presente tem mais privilégio do que as pessoas que se deram ao trabalho se deslocar para estar contigo em pessoa. Será que não é isto a experiência humana ou andamos a viver todos dentro da ilusão? Mas pronto, eu sou doido, vamos continuar a ouvir. Years. Okay, ADD and ADHD is a frontal lobe disorder, right? Are you telling me out of nowhere 66% of our youth have a frontal lobe problem? Where did that come from? No, it's a misdiagnosis, right? What are the symptoms of a dopamine addiction to technology? Distractibility, inability to get things done, easily distracted, you know? Shortness of attention. It's all the same thing, so we misdiagnose things. It's this. It's the addictive quality of dopamine. We can also get addicted to performance in our companies when all they do is give us numbers to hit, numbers to hit, numbers to hit, and a bonus you get, and a bonus you get, and a bonus you get. All they're doing is feeding us with dopamine, and we can't help ourselves. All we do is want more, more, more. It's no surprise that the banks destroyed the economy, because one of the things we know about dopamine addicts is they will do anything to get another hit, sometimes at the sacrifice of their own resources and their relationships. Ask any alcoholic, gambling addict, or drug addict. Ask them how their relationships are doing and if they've squandered any of their resources. It's an addiction. Dopamine is dangerous if it is unbalanced. It is hugely helpful when in a comfortable and balanced system, but when unbalanced, it's dangerous and it's destructive. Bom, eu nem sequer o podia ter dito melhor. Não é isto que a gente vê à nossa volta. Estás com alguém, um ser humano, teoricamente, ignora-te totalmente em relação ao telemóvel, está sempre a fazer trum, trum, trum, trum. Isto é incrível, mas será que há mais? Será que há mais qualquer coisa que eu vos possa trazer para a mesa para provar esta tese? How long can you go without checking your Twitter feed or your Facebook page or your Instagram account? Well, for many, it's beyond a habit. It's an obsession. Maria Villarreal takes us to a place where young people are getting unplugged from their social media addiction. I was struggling with severe depression and anxiety. 17-year-old David Mayer from Ohio says he felt constant pressure from his parents to be perfect. Overwhelmed, he started using drugs. Yeah, he also got lost online for... Isto é um exemplo típico, ouçam com atenção, exemplo típico, infelizmente, na minha cabeça insana, isto é um exemplo típico com várias variações, mas o ponto fulcral da questão está exatamente aqui. Up to 4 hours a day. I would create this false character of who I was, what I thought was the perfect version of myself, what I wanted to be, which is this young, funny, attractive guy. David became withdrawn and stopped talking to his parents until they took matters into their own hands. They forced David into the Paradigm Malibu Rehab Facility for 30 days to treat his social media addiction. No cell phones or internet surfing allowed. 50% of teens say they feel addicted to their mobile devices, and studies show teens who spend more time on social media are more likely to report mental health issues than those who spend less time on the sites. 17-year-old Arizona native Caitlin Walker is also seeking treatment at Paradigm. Caitlin says things began spiraling out of control when her parents' marriage hit a rough patch. She turned to social media for comfort, but instead became the target of online bullying. Like, I literally had pictures in my camera roll of people, like, bullying me, and I kept it. Why? I don't know. It was just kind of, like, a confirmation that I wasn't good enough. Paradigm says its program, which includes therapy and reconnecting with the outdoors, has an 80% success rate. It can cost upwards of $50,000, but some insurance companies do help cover the expense. After 30 days, Caitlin isn't ready to delete her profiles, but she's now learned. You have the power to block someone or delete them or not look at it. David now fills his time playing basketball and reading. His program might be over, but his journey is just beginning. I plan on deleting my Twitter, deleting my Snapchat. I know now that I'm not going to create this false character. Mireia Villarreal, CBS News, Malibu, California. Boom. E agora? E agora? É um dilema. Eu próprio uso isto, mas é que é isto que eu estou constantemente a dizer. Nos meus pods. É pá, usem a tecnologia a vosso favor. Eu, sinceramente, eu tenho muita gente que conheci através do Twitter, que para mim sempre foi um substituto dos RSS feeds, e para quem ainda se lembra do que isso era, era muito vantajoso, porque não precisavas visitar constantemente os sites dos 20 dias, eras notificado imediatamente por algo, alguém que tu achasses que tivesse algum interesse para ti. Mas até o Twitter, por causa desta colusão com a Rússia, por causa deste complô todo estúpido que o Facebook foi abaixo, e agora quase que diariamente a gente não consegue entrar num sistema qualquer que seja uma rede social em que não tenhamos que aceitar os novos acordos, e pouca paciência temos para ler, porque nós temos que estar a trabalhar para sustentar estes chulos que nos governam, que deixam esta implementação. E não neste podcast, mas eu vou-vos trazer clipes do Mark Zuckerberg perante a Comissão Europeia. Eu já vos trouxe clipes do Mark Zuckerberg perante o Senado americano. Eu vou... Isto é daquelas coisas. E depois o mais irónico é que, humildemente falando, eu tenho algum know-how tecnológico para estar a falar desta maneira. E se tiverem algum problema no computador e a gente quiser discutir, eu arranjo essa merda. Eu trabalhei e continuo a praticar o ramo. Como é que é possível? Como é que é possível as pessoas caírem nestas balelas de si próprias, se tornarem uns escravos, como o pessoal que foi partir a boca ao crescete? Ideologicamente falando, de defenderem a sua própria escravatura. Havia um grafite, eu vivo em Cascais, como vocês sabem, e havia um grafite, está no meu profile do tweet, claro, e eu pus logo em aberto, fuck it, venham a Cascais, há aqui muita gente para procurarem. Mas, como é que era? Era um grafite muito espetacular, num ponto muito obscuro que dizia, como é que era? O orgulho em ser escravo provoca a vergonha em ser livre. E isso fazia muito sentido. Eu nem sei quem é que pegou numa lata de spray, porque eu nunca vandalizei a propriedade alheia, mas como até era abandonado, era uma frase espetacular, eu adorei. O orgulho em ser escravo provoca a vergonha em ser livre. E agora, de que lado é que vocês querem se pôr num clichê tão óbvio, tão bem escrito? Tal como nós ouvimos este testemunho, um puto que basicamente tomava opiáceos, e clipes eu hei de trazer para vocês, para justificar isso ainda dentro deste podcast. Espetacular! É mesmo assim, mas qual é a tendência do protagonismo? Ninguém reparou que o vosso próprio protagonismo é mais medido a nível pessoal do que virtual? Agora, lá porque virtualmente o decote é muito generoso, a foto foi tirada numa em mil, vocês se conseguem transparecer de uma forma diferente, e eu estou a falar generalisticamente, porque eu sei que estou a criticar exatamente as pessoas que se recusam a ouvir-me. Como é que é possível? Como é que é possível? Mas onde é que está a essência, onde é que está realmente aquela coisa de até isto que eu estou muito simplesmente a fazer? Gravar um podcast. Estou a vomitar a minha opinião para cima de vocês, sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma. E dou-vos sempre o direito a discordar, mas não é uma questão de protagonismo, é uma questão de tipo... Como já me aconteceu muitas vezes na vida real, discordâncias de discussão que eu sempre tive, passado algum tempo, e isto deve ser algo que quem me está a ouvir já deve ter passado por isso. Porque é o calibre das pessoas que têm a tolerância para me ouvir até este momento, acontece. Durante a vida toda. A crítica vem logo implementada em relação à crítica que nós damos em relação ao aconselhamento de alguém que nos pede. E passado algum tempo, posso dizer meses, até anos, chega a um ponto que alguém chega ao pé de nós, aperta-nos a mão de uma forma mais firme e dizem assim: tens razão. E isto não é um atestado de razão. É só daquelas coisas que, para mim, vale mais na minha vida do que um like em qualquer rede social, whatever. É aquela situação que, tipo, tu eras a única pessoa que era a voz contra em relação a uma situação, num grupo pessoal, não digital, analógico mesmo, e depois, passado alguns anos, e são pessoas que às vezes até ficam piursas contigo, nem te dirigem a palavra durante anos, até ao ponto que têm a humildade de um dia chegar ao pé de ti e dizer: tinhas razão. E o que mais me impressiona a mim, é que eu nem sequer me lembrava do que eu tinha dito. Eles é que ficaram com aquilo tão registado no crânio deles que sentiram algum tipo de Yama, olha, realmente a merda descambou e devia ter dado ouvidos. E eu fico, ok, eu nem sequer me lembro dessa merda. Foi uma conversa espontânea, foi simplesmente o meu regurgitar, como eu faço nestes podcasts, que ainda bem que os gravo, porque eu já nem me lembro do que é que eu já gravei, e acaba por acabar por um agradecimento por alguém que realmente percebeu o que eu lhe estava a tentar dizer, passado, até se for preciso, anos, e eu próprio fico, já fixe, meu. Só é pena que realmente, mesmo que eu ande para aqui a dizer, não dá em grande resultado, mas pronto. Dei-te esse conselho como amigo, porque na altura considerava-te amigo, e quem não é amigo não critica na altura certa. Quem te anda com um interesse inerente em relação à tua relação com essa pessoa, está sempre a dizer que sim, que sim, que sim, que sim, que sim, por alguma razão alheia que não tem nada a ver com a amizade. Um grande amigo é realmente aquela pessoa que diz e põe a mão no ombro e diz, olha, estou farto de ouvir o teu desabafo e se calhar alguma parte do problema é teu. Que é um dos meus dilemas também. Eu passo a vida a analisar-me a mim próprio. O que raio, estou a fazer bem, estou-me a comportar bem, estou mal, estou bem, whatever. Mas ao fim e ao cabo, o que é que sobra no fim? Ter algum tipo de integridade sobre ti próprio. Soberania intelectual. Não deixares que tudo caia sobre ti. Não deixares-te influenciar pelo tudo que te rodeia. Porque a gente sente essa cena fisiologicamente. Nós sentimos quando alguém nos está a dar uma peta, por mais bem articulado que estejam. É só ligar a televisão que a gente vê pessoas a mentir na nossa cara. Muito articulados, muito educados, muito bem vestidos, muito bem vividos. Mas, no fundo, há qualquer coisa... A gente sente quando alguém nos está a mentir. E a gente sente quando alguém nos está a dizer a verdade. Isto é apofático, mas a parte do inverso é que nunca é promovida. Porque a mentira é que é sempre promovida para promover, basicamente, a divisão social para destruir as nossas culturas. Isto continua a ser o cerne da questão. Nós temos uma vozinha cá dentro que nos diz tudo o que é verdade. E isso não é ensinado na escola. Isso vem de algum sítio que vem dentro de nós. E então, o que é que a gente pode partir daqui para a frente? Será que, por exemplo, porque nós somos escravos até do nosso corpo biológico, estou para aqui a falar, mas se calhar até tenho um cancro terminal que daqui a 3 meses a minha voz fica calada... Bate na madeira 3 vezes, obviamente, mas é exatamente isso que... Existe também muitos fatores que nos são convencidos, devido à corporação que é saudável, que afinal até podem não ser saudáveis, nem intelectualmente, nem fisicamente, porque nós andamos a reboque no nosso próprio corpo. Daí ser muito simpático e conveniente haver aquela palavra chamada alma, haver várias conotações religiosas que se justificam a respostas que nós não temos... Mas que acabam por ter alguma verdade científica que nunca há de ser promovida, e eu uso a palavra científico com muita reserva, porque não passa de um cheque, mas basicamente nós somos um subproduto. Nós vivemos aqui este piscar de olhos, este milagre existencial, e andamos-nos a chatear porque o nosso clube perdeu, porque o nosso partido não ganhou, porque whatever, quando nós podíamos estar a fazer disto um mundo melhor. A new warning about fast food and pregnancy. An eye-opening new study finds that eating too much fast food can make it more difficult to conceive. NBC's Kristen Dahlgren has the story. The new alert tonight, fast food could be slowing down how quickly some women become pregnant, while fruit could mean quicker conception. Researchers analyzed the preconception diets of more than 5,000 pregnant women and found those who ate fast food 4 or more times a week took more than a month longer to get pregnant and doubled their risk of infertility, defined as not being able to conceive after 1 year. Women who ate fruit three or more times a day increased their chances of becoming pregnant quickly. Early on, this information is just critical. More fruit, more vegetables, more vitamins, that is going to top any fast food that is full of lots of unhealthy fats. Researchers were surprised that eating green leafy vegetables and fish did not seem to affect how long it took the women to conceive. The study doesn't look at the diets of dads. Boom. Ok, então peixe e vegetais não influenciou nada. O que influenciou aqui? Porque a gente também precisa da proteína da carne. O que é que isto quer dizer? A crítica começou com fast food e acabou ironicamente, entre linhas, a queixarem-se dos vegans. Os vegans, quer dizer, se eles fossem trabalhar para a construção civil, não se aguentavam até um quarto do turno porque não têm os nutrientes suficientes para carregar sacas de cimento constantemente, não é? O que é que isto quer dizer? Até a própria comida influencia a química do nosso corpo, que influencia também o pensamento crítico, que influencia também... O que é que os gestores usam sempre com desculpa? Ah, usar a cabeça gasta bastante nutrientes, e é verdade. Ah, isto de puxar pela cabeça é cansativo também. Até pode vir a ser menos cansativo que sessões de ginásio. Mas, equilíbrio, equilíbrio. Equilíbrio, afinal, onde é que estamos? E o que é que estas mãezinhas andam a fazer a levar os putos a comer Happy Meals à McDonald's? Paguem-me a publicidade, caraças. Passa a vida a falar de marcas de merda. É mesmo assim, já, realmente, isto é obscuro, isto não dá na televisão, a gente anda a comer há mais de uma semana com alcochete. Como é que é? Ah, afinal, comer comida de plástico é mau? Até interfere com, basicamente, digamos, a nossa sanidade e o nosso poder reprodutivo? Ah, é? É pá, que novidade! Acho que muita gente nem sequer precisava de ouvir este clipe para saber que isso é absolutamente verdade. Equilíbrio! Equilíbrio! O que é o equilíbrio? O equilíbrio é tudo o que a gente anda a recusar a tentar viver hoje em dia. Teres uma vida social autêntica? Não, mais virtual. Comeres comida de jeito? Não, mais de plástico. Achares que a mulher e o homem estão assim tão divididos? Onde é que está o equilíbrio? E o que é que resulta no meio disto tudo? O que é que resulta no meio disto tudo? A autodestruição que nós vemos aos nossos olhos. Se tiverem a furtividade testicular, que eu até dedico a mulheres, porque isso é uma expressão, de admitirem a merda que se passa à nossa volta. Porque a divisão é onde os nossos políticos corruptos, globalistas, financeiros e etc. operam melhor e mais confortavelmente. E o que é que a gente anda aqui a fazer? A dividir-nos entre nós próprios, porque tu comeste um bife, eu só como vegetais. E mesmo dentro do campo dos que comem vegetais, se comes um ovo pode ser mal, e os peixes não sentem dor, what the fuck, e tipo, ovo, please, a vaca já morreu, come o bife. E se os vegetais também pudessem gritar, se calhar também não gostavam nada de ser colhidos da terra. Mas, porquê que andamos a operar em extremos? Porquê que andamos a operar em extremos? Porquê que até o meu discurso pode cair mais simpateticamente em relação à parte da direita do que da esquerda, quando de repente eu até pego em alguma coisa da esquerda que até faz sentido? Vamos falar, por exemplo, da discussão que andamos a ter da eutanásia. Eutanásia. Vou falar sobre a eutanásia sem chegar a conclusão nenhuma. Se calhar é um direito. Por ter-me à minha própria vida, quando o meu sofrimento ultrapassa o prazer que eu tenho em viver, pode ser um direito. Mas depois, isso foi uma conclusão da esquerda, mas depois passamos para a direita e dizem, não, eutanásia não, porque a direita aparentemente tem que herdar, porque o jogo está feito. É esta a divisão social. Nada se pode encontrar no meio. Nada se pode encontrar no meio. E eu próprio sou o primeiro a dizer. Acabei de dizer o que disse e vou dizer muito sinceramente. Eu não quero dar o poder de me eutanasiar, se é que isso é uma palavra que exista, através do Estado quando eu me tornar numa despesa, porque isso é o medo do pessoal da direita. O pessoal da direita diz assim, eutanásia não, pô caralho. É mesmo assim, eu quando uso as neiras é mesmo para serem usadas. E as neiras também, não é uma construção social aos seus marxistas culturais. Quando é essencial, é mesmo assim. Eutanásia. Ora, vamos dar aos governos que nos enganam o poder de decidirem quando a nossa vida tem valor? Porque a gente sabe que por mais que a publicidade seja dada em relação à nossa vontade, aí vem a legislação. Não é justiça, é lei. Mais uma vez. Aí está, entras naquela categoria, estás a ser uma despesa ao Estado, estás a ocupar uma cama a mais no hospital, estás pronto a ser suicidado legalmente. E eu digo assim, pá, por um lado, porque tu está no meio, nada pode ser extremo. Nós estamos sempre a compactuar com estes poderes de divisão social. Por um lado, eu vivo num quarto andar. Eu tenho a minha eutanásia a 3 metros de distância. Mas eu não sou maluco, eu gosto de viver. Mas se a minha vida ficar cortada em muito breve, eu posso não estar disposto a sofrer. Eu, por um lado, gostava de ter o direito, quando eu próprio, com a minha soberania individual, dissesse, não estou para estar a passar por esta merda. Curti bué, foi uma boa viagem, adorei, chega. Faço como uma questão de honra, chega. Eu não estou para estar a sofrer 3, 6, 1 ano numa cama do hospital. E não é uma questão de despesa, é uma questão de honra, é uma questão de... Há uma vária questão, mas eu também sei que, sei lá, se todos nós tivéssemos uma 9mm em casa, nós já tínhamos a capacidade de nos eutanasiar à nossa escolha, não é? Mas pronto. Mas de repente, dar ao Estado o poder da eutanásia, nós sabemos que traz água no bico. Porque nós sabemos que quando o Estado achar que tu és uma despesa, a eutanásia já nem sequer é a opção tua, é a opção deles. E quem são eles para te estarem a dizer que o dia em que tu vais morrer por seres uma despesa é muito grande. Por isso, tu vais morrer no dia 30 de blá blá blá de 2000 e whatever, não é? Esse é que é o perigo. Equilíbrio. Onde é que está a discussão no meio? Onde é que está a discussão no meio? Toda a gente já ouviu como clichê a piada do Dr. Kevorkian. Eu não sei sequer dizer se ele era um assassino, se era um humanitário. Porque ele basicamente andava a matar pessoas que viviam num sofrimento tão grande, perpétuo, às vezes até promovido por religião, perdoem-me, porque faz parte da vossa função, devido à religião que vocês praticam, perdoar-me, eu sou o vosso irmão, não é? Recorriam a ele, eu não sei se ele foi, é muito confuso. Agora, uma parte que eu não tenho confusão nenhuma na minha cabeça, por exemplo, é dar ao Estado, este Estado, no chula, comprar a CTT, quer comprar a EDP, não venderam o aeroporto por pouco, mas querem fazer outro. É esses gajos. Estar-lhes a dar esse poder. Ai, eu bato o pé. Mas mesmo bato o pé, porque, oi, vocês não deem estes gajos que querem pôr cães nos restaurantes enquanto eu como. O poder legislativo de me permitirem que eu morra ou não, porque isto é sempre uma escalada. E muito tristemente, humanamente falando, eu se quiser pôr termo à minha vida a qualquer um, a gente sabe o que é que há de fazer. É uma questão de ter furtividade testicular. E aí, existem países neste mundo que acusam uma tentativa de suicídio fracassada como homicídio involuntário. Ou seja, eu tentei me matar. Não consegui, ainda vou preso. Foda-se. É isto que, quando nós damos ao governo o poder da nossa própria soberania, fica confuso. Isto é um assunto realmente muito... muito confuso. Qual é a minha opinião em relação a ele? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Não podemos dar ao governo... É o governo. O Estado somos nós. Não podemos dar ao governo a decisão sobre as nossas vidas. Sabem onde é que isso devia mesmo ficar? Dentro de nós. E isso é direito à eutanásia? Não, porque se tu legislares isso, eles vão abusar da legislação, como todos nós sabemos. E que grande treta. Olha, aqui está um assunto que a ponte sobre o Tejo resolvia logo se pudessem deixar transeuntes passar a pé. Eu não sei, eu nem sei o que é que vos posso dizer, mas eu realmente, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo é do sofrimento que eu vou ter que perdurar até morrer. E chega uma altura que eu posso vir a querer assumir o direito para mim próprio, tipo, chega. Estou imóvel, estou na merda, 24 horas por dia de dor, por favor. I'm done. Despeço-me. Boa noite. Até amanhã. Por favor, isto para mim chega. Mas a gente vai dizer ao Estado assim, olha, decide lá essa merda por mim. E então há pessoas que estão na cama e dizem assim, não, eu quero viver. Eu estou disposto. Eu quero superar a dor. Eu tenho ímpeto para isso. E o Estado diz, não, mas segundo a legislação da eutanásia, e nós precisamos de uma cama, tu vais morrer amanhã às 7:30, antes da refeição, para pouparmos um jantar. Estúpido? Não. É mesmo assim. Por isso é que é um perigo. Estas discussões são um perigo. São muito extremas. Porque nós operamos em extremos. E nós não podemos continuar a operar em extremos. E é isto que o marxismo cultural usa como não operar em extremos, a pôr cães dentro do restaurante. É uma desculpa. Está mal. Está mal. E depois a extrema-direita é-nos proporcionado logo intelectualmente, que é logo a matar. Ai, acabou-se. Eugénico e etc. Não. Pum. Também não é bem... Não é... Não, nada é bem assim. E que tal haver uma legislação de decisão pessoal? Essa é que é a parte que nunca é discutida. Tu decides por ti próprio. Será que quer dizer? Então vamos lá ver. Nós como cidadãos, soberanos, segundo eles dizem, operamos num regime democrático, segundo eles dizem, andarmos para aqui a ter algum tipo de soberania em relação à nossa opinião. Porque eu não tenho pena nenhuma de quem acha que tem a sua própria opinião. Eu tenho a minha opinião, estou aqui a gravá-la, as consequências que venham, a culpa é minha, se houver merda, eu não vou apontar o dedo a ninguém. Responsabilidade pessoal. Então vamos tentar operar dentro da responsabilidade pessoal em relação a, por exemplo, um tópico como a eutanásia. Mas não, o governo tem que pôr a mão, o governo tem que pôr o dedo. Tem que pôr o dedo, porque tu és negócio, tu és dinheiro, tu és rentabilidade. Um velho reformado é merda, enquanto tu és um trabalhador que contribui, tu és valioso. Mas... Con noi questa canzone è un Ora, e ficámos aqui com uma canzone de merda. Aqui está a bela homage à vencedora do Festival da Canção. Está ao máximo. Aconselho-vos a ver o clipe. Mais caseiro do que isto não podia ser. Também no segmento anterior meti uma música de Payday Monsanto. Hip hop mais interventivo que isto também não pode acontecer. E vamos lá então continuar. A ver se desta vez consigo rematar. Senão vou ter que interromper isto outra vez. Ora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Clipes, clipes, clipes. O que é que eu vou começar por aqui? Ora, tenho aqui... O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui tanta coisa. O problema de não gravar um pod 3 semanas depois é isto. Ora... Sei lá, a gente podia... Não, vamos... Onde é que está? Onde é que está aquela talvez, óbvio, aquela, digamos, o potencial que toda a gente tem quando está por trás de... Está aqui. Ok, deixem só pôr este clipe a arrancar. Ok, está aqui o som. Portanto, obviamente que nós sabemos todos que quem tem algum tipo de poder vai exercê-lo de uma forma corrupta, porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Então nada melhor que, mais uma vez, as redes sociais, porque ainda vamos falar para a epigenética não tarda nada, e os nossos amigos do Google, mas vamos fazer assim uma transição muito maluca. Vamos ver o que é que poderá estar a acontecer, talvez, quiçá, que é mais do que óbvio, o difícil é estes casos saírem um pouco cá para fora, em relação a o que é que será que um administrador possa estar a fazer por trás de uma rede social com tantos seguidores que têm neste mundo todo. Será que essa gente pratica algum tipo de abuso de poder? Is investigating reports an employee was using work granted access to stalk women online. Jackie Stokes, the founder of cybersecurity firm Spyglass Security, tweeted about the issue. In her tweet, Stokes says she was told a Facebook security engineer used work access to stalk women. Stokes said she had proof in the form of logs from dating app Tinder. So, Professor, what more can you tell us about this report? Sure. Well, it's been reported that this person is on the security analyst team. So they may have privileged access to information about users. And they also may have the ability to match up Facebook users to Tinder as well. We know that Tinder runs off of the Facebook API. There's connection points there. So we just don't know yet what type of abuse might be happening or if any abuse is happening, but we need them to investigate and be transparent. Não, há de lá haver algum abuso. Eu, tipo, um homem numa posição de gestão de redes administrativa com um privilégio desse tamanho a tentar descobrir o que é que se passa em relação às femininas que aparecem nas redes. Não, o que é que ele havia lá de fazer? Poder absoluto, corrompe absolutamente, e também culpa às vezes de quem põe lá essa informação toda e põe-se a jeito para que isso aconteça. Mas pronto, só um ligeiro pormenor, então vamos passar para a epigenética. Ora, basicamente, epigenética envolve basicamente quando nós, digamos, evoluímos como seres humanos e começamos a mudar o nosso próprio ADN para... digamos, este estado evolutivo que a humanidade devia estar a sofrer, que a olhos vistos também às vezes não parece, mas por que raio é que uma coisa tão genética havia de chegar, por exemplo, a algo tão malicioso como o Google? Porque é maléfico, não tenham dúvidas nenhumas, que é mais uma daquelas grandes corporações que vivem à conta da nossa informação pessoal e da nossa interação com eles, em troca de vender publicidade e, subentendidamente, gerir as nossas vidas e as nossas tendências devido aos algoritmos que praticam. Até a conversa do costume que já é enfadonha para toda a gente. Ora, será que a Google tem assim algum projeto? Porque isto até é um anúncio feito pela Google. Portanto, quer dizer, a parte do No Evil foi-se pela pia abaixo, porque até já houve uma polémica de alguns empregados que se despediram devido às diretrizes que a própria Google tem, quando eles começaram a usar os algoritmos para programar onde é que os mísseis e os drones podem vir a bombardear, seja lá quem for, eles próprios se despediram, então a Google, como solução, muito simplesmente tirou essa cláusula da sua própria diretriz, o que assim torna mais fácil os empregados não ficarem assim tão chateados com a empresa pela qual estão a trabalhar. E agora já estão a tentar converter um gene natural num algoritmo que possa nos vir a seguir a vida toda, e digamos a vida toda, e não só a nossa vida, como a vida dos nossos próprios filhos, e pelo futuro fora, até terem algoritmos tão perfeitos que controlem a nossa vida. Aliás, nós é que somos controlados a pensar que estamos a viver. Mas isto, obviamente, que passa muito subentendidamente, a maior parte dos milionários até é capaz de achar que isto é muito positivo, e é mais uma... digamos, um progresso tecnológico, quando nada nunca passa de ser exatamente o interesse financeiro. Como a primeira parte, que basicamente aquele debate dos eurodeputados é só interesse financeiro, este congresso do PS é só interesse financeiro, este franchising político que existe a nível mundial, que nós pensamos que é um partido português, o quão errado nós estamos quando só estão interessados eles e os outros todos em vender Portugal aos seus patrões na Europa, quando até estavam lá convidados, que nós nunca ouvimos falar no nome deles, que basicamente são os patrões do nosso primeiro-ministro, pensávamos nós tínhamos o eleito a ele para ser o nosso patrão, de certa maneira, porque ele não é patrão de ninguém, ele é dependente do nosso fruto laborial todos os dias, ele e os patrões dele todos, por isso continuamos aqui a ter um bocado o poder, aqui já temos, parece um bocado aquele manifesto comunista que eles também se subjugam na hora da verdade dizer, afinal, quem é, que é o, qual é o instrumento real de poder, porque estão-se todos a fazer opoio, porque todos eles têm os seus patrões e a gente anda aqui às cabeçadas a discutir assuntos fúteis. Gene e Google. O que é que será que eles têm a ver uma coisa com outra? Será que é um projeto futuro? Ah, obviamente que sim. Agora, a dificuldade aqui para mim, tenham um bocado de paciência em encontrar o clipe. Ora, aqui está. Calma. Ah, ok. Isto está dividido em algumas partes. Vou tentar juntá-las o melhor possível. De notar a música tão creepy de fundo que eles põem, mais orwelliano que isto não podia ser. Aqui está quando o gene e o algoritmo se integram num projeto futuro multigeracional. When we use contemporary technology, a trail of information is created in the form of data. When analyzed, it describes our actions, decisions, preferences, movement and relationships. This codified version of who we are becomes ever more complex, developing, changing and deforming based on our actions. In this regard, this ledger of our data may be considered a Lamarckian epigenome, a constantly evolving representation of who we are. Claro que isto é um nome muito simpático para o algoritmo que eles têm, mas tem uma conotação que faz parte da nossa própria evolução como espécie, qualquer espécie animal, vegetal, seja lá o que for, algum tipo de vida. Mas os tentáculos ainda vão ser maiores. Isto é um bocado, não sei se me vou fazer compreender neste tópico, mas é que isto está a tomar dimensões. Já não chega os nossos burocratas estarem a controlar a nossa vida ao ponto que controlam. Quando nós ainda vamos à procura de alguma informação alternativa, nomeadamente na internet, já nos estão tipo a meter num género de algoritmo de tendência de vida multigeracional, que é o que vai acontecer. Qual é o nosso comportamento em particular? Lá estamos nós a entrar na gaveta, a ser classificados em todas as instâncias, em troca de quê? Financiamento! Claro, sempre. Initially, the notion of a goal-oriented ledger may be user-driven. As an organization, Google would be responsible for offering suitable targets for a user's ledger. Whilst the notion of a global good is problematic, topics would likely focus on health or environmental impact to reflect Google's values as an organization. Once the user selects a volition for their ledger, every interaction may be compared to a series of parallel options. If one of these options allows the ledger to move closer to its goal, it will be offered up to the user. Over time, by selecting these options, the user's behavior may be modified and the ledger moves closer to its target. As this line of thinking accelerates and the notion of a goal-driven ledger becomes more palatable, suggestions may be converted not by the user, but by the ledger itself. In this case, the ledger is missing a key data source, which it requires in order to better understand this user. In order to plug the gap in its knowledge, the ledger begins searching for a device which delivers the required data when used. From this list, the ledger begins sorting the options most likely to appeal to the user in question. Ora bem, o ledger aqui é uma palavra muito simples. Para já, cinco estrelas à música de fundo. Parece que é um background de um filme de terror. Porreiro. O ledger não deixa de ser uma palavra simpática para uma compilação numa base de dados do nosso comportamento de vida a longo prazo, com um algoritmo cada vez mais perfeito, com esta inteligência desartificial, porque é basicamente uma compilação de dados, e como toda a gente anda a mentir na net, vamos lá ver como é que esta perfeição de algoritmo vai se comportar no futuro. Mas não deixa de ser a promessa que esta gente, quando se senta nas reuniões de diretores, nos board meetings dos acionistas, não deixam de estar a vender para manterem as suas finanças em alta, e o seu nível de investimento cada vez maior para entrarmos nesta utopia de Big Brother tão grande que nós não vamos passar de ser simplesmente usuários peões, como já nós notamos no nosso dia-a-dia, porque és um ser humano enquanto tens tudo pago, enquanto tens tudo em dia. E mesmo assim, cuidado, porque qualquer tipo de opinião que possas ter pode cair assim um bocado no pacote de terrorismo, mas vamos continuar a ouvir. É que isto é tão creepy, a música é absolutamente adequada em relação ao conteúdo que ele está aqui a dizer, mas obviamente que isto é um anúncio que a própria Google tem no seu site como temos aqui o futuro. Temos aqui o futuro. O futuro é a tua individualidade estar a ser computada de uma maneira que simplesmente acaba por desumanizar a própria humanidade a par e passo. E estão a falar até em termos de saúde, porque daí é que entra... a epigenética que eles gostam de... Lá está, eu não sei, qualquer dia nós somos um smartphone com uma pilinha ou qualquer coisa, porque vamos deixar de ser humanos muito rapidamente por este andar. Um glimpse ao futuro, vamos lá continuar a ouvir mais. By thinking of user data as multi-generational, it becomes possible for emerging users to benefit from the preceding generation's behaviors and decisions. As new users enter an ecosystem, they begin to create their own trail of data. By comparing this emergent ledger with the mass of historical user data, it becomes possible to make increasingly accurate predictions about decisions and future behaviors. As cycles of collection and comparison extend, it may be possible to develop a species-level understanding of complex issues such as depression, health, and poverty. Our ability to interpret user data, combined with the exponential growth in sensor-enabled objects, will result in an increasingly detailed account of who we are as people. As these streams of information are brought together, the effect is multiplied. New patterns become apparent and new predictions become possible. Ok, só neste segmento, o que é que nós ouvimos? A doença, futuro, gerações, pobreza, riqueza, gestão, afinal, tipo, se levarmos isto tão a sério, para que é que nós precisamos de políticos? O Google compila a nossa informação, diz o que é que há de ser melhor para nós e há de dirigir, ao fim e ao cabo, o nosso futuro, o nosso governo, a nossa tendência. Afinal, eu nem sequer consigo decidir, o algoritmo diz que vai prever o que é que eu vou sentir a seguir, fazer a seguir, viver como, com o nível de eu e os meus filhos que vêm aí, porque já está tudo tão bem compiladinho ali numa base de dados tão porreira, pá. Como eu estou farto de dizer, o algoritmo, se as pessoas se queixam de racismo, um algoritmo é a coisa mais racista que pode existir, porque é fria, é calculada, é como uma calculadora dizer que tu neste momento tens que ser eliminado porque os teus números não batem certo com a tendência, que o outro algoritmo diz que isto é que vai ser o melhor futuro. Até o filme do Terminator, que fazia com que a inteligência artificial destruísse o mundo num cataclismo e as máquinas controlassem, afinal não são bem as máquinas, são simplesmente computadores e discos rígidos. Não é preciso ter um Schwarzenegger com um exoesqueleto a ver se nos mata ou se nos salva. Basicamente, fazer login, you have been terminated, num futuro assim muito hipotético, visto aos meus olhos como estas coisas estão a andar. Vamos ouvir para comentar o último clipe, então. We are at the very beginning of our journey of understanding in the field of user data. By applying our knowledge of epigenetics, inheritance and memetics to this field, we may be able to make mental leaps in our understanding, which could offer benefits to this generation, to future generations, and the species as a whole. E aqui está. Aqui está. Biólogos, botânicos, antropólogos, arqueólogos, o que é que interessa? Saber de onde viemos? Não, o YouTube diz-te, o Google diz-te, o Google Mail diz-te, o Google é que sabe. O Google é que sabe. O Facebook é que é, o Google é que sabe. Olha, desculpem lá o silêncio aqui pelo meio, mas realmente fui interrompido, como não podia deixar de ser, a ver se remata este segmento. Então vamos dar um saltinho à Índia, agora que falámos como o Google quer controlar as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa tendência geracional, o que é que os nossos filhos poderão vir a pensar antes deles próprios terem nascido, ou talvez até a probabilidade de nós virmos a ter um filho. Vamos dar um saltinho à Índia, vamos ver o que é que realmente as feministas estão muito interessadas neste tipo de tópico, visto que eles gerem-se através ainda do sistema das castas e a mulher está muito abaixo de todos os direitos que aqui na Europa até têm, mas refilam por não terem mais, porque não sei do que é que se andam para aqui a queixar. Só vir assim um clipezinho um bocado chocante da Índia e depois vamos saltar para a saúde, que também passa pela Índia, para interligar isto tudo, para verem, porque como todos nós sabemos que o nosso próprio sistema de saúde acaba por ser basicamente um fazer parte do sistema financeiro e a nossa própria saúde, se não compensa financeiramente, não há saúde para ninguém. Vamos ouvir assim qualquer coisa chocante, nada de especial, isto provavelmente acontece todos os dias nos países do terceiro mundo, os quais temos sempre braços abertos a recebê-los com a sua cultura, kumbaya, kumbaya. Horrific allegations of rape and murder involving a teenage girl have once again turned a spotlight on sexual violence in India. This latest case comes from a northeastern section of the country, in a village deep in the countryside in the rural state of Jharkhand. It's one of the poorest parts of India, and it's where on Thursday a 16-year-old girl is alleged to have been kidnapped and then brutally raped. What happened next has added to pressure on authorities to act. On Friday, the girl's family approached the village council, local elders with influence in the village, demanding justice. Now, these councils don't have any legal authority, but in these distant parts of the country, they can sometimes wield enormous influence. But there was no justice. The council imposed a fine of $750, and the accused were ordered to do 100 sit-ups. That's right, money and sit-ups, that's all. And then things got even worse. In a chilling act of retribution, the accused men are said to have set the family's home on fire. It's in this attack, later on Friday, that the 16-year-old is alleged to have been killed. She was burned to death. The case is now with the local police. More than a dozen men have been arrested, including the head of the village council. But sadly, this isn't the first horrific case to come to light in recent weeks. In April, a rape and murder case involving an 8-year-old and another rape case involving a different 16-year-old triggered nationwide protests. India's rape laws, remember, were tightened back in 2013 after the gang rape and murder of a young medical student in Delhi generated international headlines. But activists say enforcement has again and again lagged behind new laws. There's also India's entrenched patriarchy, which they cite as a major cause. They want better education to end what many say is a cultural problem where women are routinely marginalized, often with violent consequences. These latest cases underline in the most tragic of ways just how much more needs to be done. Nikhil Kumar, CNN, New Delhi. Ela. Chocante, não? Epá, poça, será que... Epá, bora atacar este problema, que é constante. Fogo, chocante, não? Não? Nada? Nada? Não? Isto deu na televisão? Também não? Não interessa, para não? Pronto, para as feministas que defendem tanto o combate à patriarquia, epá, olha, aqui está um bom ponto para começarem. Ou então, quer dizer, né, vamos lá desembarcar as mulheres no Médio Oriente também. Primeiro, para começar, só naquela. Talvez até os migrantes venham para cá, sejam menos bestas e violem-nos a vocês menos, porque são tão solidárias com eles. Porque aparentemente não percebem lá muito bem que raio de culturas é que nós temos para aqui a interagir, não é? Certo? Certo? Não? Insano? Pronto, tudo bem, na boa. Então vamos lá seguir como é que a Índia, a saúde e o Google e o poder financeiro e esta treta toda nos anda a manipular. Então vamos lá. Vamos lá então, sei lá, vamos agora passar pela Índia, vamos passar pela China, vamos passar pela nossa saúde, porque isto é nomeadamente, mais uma vez, a indústria farmacêutica americana, mas também implica a europeia. E a europeia, obviamente, é o que nós temos aqui na farmácia pela nossa saúde. Enquanto o Google não tomar conta do que a nossa saúde nos vai pedir, talvez um dia até a gente receba por e-mail um medicamento que a gente precisa tomar amanhã, ou talvez o nosso filho que nasce daqui a 3 anos, pelos vistos, é assim que o mundo está a ir, e a revolta continua a cair no sítio errado. Vamos ouvir esta autora, que está prestes a lançar um livro que deve ser de veras muito interessante em relação a como é que o comprimido nos chega ao nosso balcão, por onde é que ele passa, o porquê que ele está cá e como é que afinal classificam o preço, tudo não passa de cortes e afinal parece que a indústria médica está mais interessada em pagar subornos e em investir em influência através daquele senhor de bata que mais uma vez cai naquela parte do homem da bata, do apelo à autoridade, que ele próprio, como nós somos ignorantes em relação ao que se passa com o nosso próprio corpo, tomamos a sério o conselho daquele homem, que tão difícil foi marcar aquela consulta, quando ele afinal não passa de um spot publicitário a promover-nos basicamente o bom ganho dele, um cruzeiro talvez, um bónus, seja o que for, seja lá o que for. Já nem pela nossa saúde é, não é pelo nosso interesse, não é pela nossa saúde, não é pelo nosso futuro, é tudo uma ilusão da treta, que é tudo que eu venho tido a arrastar neste podcast, desde o princípio ao fim. O que interessa é o poder financeiro. E se o poder financeiro é baseado numa moeda falsa, vejam lá ao ponto a que nós chegamos. Porque somos super sofisticados e estamos aqui altamente informados porque ligamos a televisão propagandística, a ferramenta de manipulação social usada por quem nos quer mal todos os dias em nome do cidadão de se sentir informado cada vez que vai à urna votar num lado diferente da mesma moeda que já nem vale nada. What percent of drugs that are prescribed in the US are generic and what percent are being conceived, made overseas or at least in conditions that are not subject to regulation? Right. Well, in theory, all the conditions are subject to regulation. The question is, how effective is that regulation? Mm-hmm. How well does it work? But let's go back to numbers for a second. 85% of all the drugs prescribed in this country now are generic. The majority of those are made overseas. Over 40% of those alone are made in India. Take a step back. 80% of all the active ingredient used in all our drugs, whether brand or generic, are coming from China. Now, as somebody explained to me, I mean, China is definitely a concern and a risk. As we've known, they have been the source of contaminated heparin, tainted dog food, all kinds of troubling lapses have occurred in products from China. But there is a distinction to be made, which is China does not make the bulk of our finished doses. So they're making active ingredients. The bulk of the finished doses and generics are coming from India. What that means is they're making final pills, capsules, and vials that are literally leaving those manufacturing plants in India and coming directly to our drugstores. Now that is the last stop where drugs of poor quality can be detected. Que é basicamente isto também, a União Europeia é exatamente a mesma coisa. E vamos lá distinguir aqui certas coisas. Obviamente que a China tem muito a dizer por causa da complacência da União Europeia e dos Estados Unidos, enfim, porque quer dizer, se eles andam a comprar, digamos, os títulos de dívida nacionais para nós conseguirmos continuar a jogar esta brincadeira do dinheiro inventado, obviamente que tem que haver condições como isenções fiscais, como não terem inspeções, não sofrerem absolutamente nenhuma consequência da falta de qualidade de produtos que metem cá, mas obviamente se nós formos à China e não formos tão semíticos como os nossos dirigentes são, em nome da finança, basicamente, eles também conseguem produzir alguma coisa com qualidade, mas a China é a campeã de fazer algo subcontratado a preço mais baixo. Fora o roubo das patentes autênticas, só que nenhum agente regulador europeu ou americano consegue fazer algo contra isso, porque basicamente a China pode sempre bater o pé, seja a Europa ou os Estados Unidos, e dizer assim, então pá, vocês paguem o que nos devem, ou a gente fica com os vossos países, ou entramos numa guerra termonuclear em nome da tua ganância, enquanto curtem as vossas orgias no iate privado na costa italiana. Tudo bem, vamos lá continuar a ouvir um bocadinho mais, esta mulher é muito interessante. For my upcoming book, I did a lot of research on the history of antibiotic production, and it's really a thrilling story how penicillin was discovered and how the British flew it in spy planes over to the U.S. and got antibiotic production going with the help of the U.S. government. But then over the decades, slowly all of that antibiotic production moved overseas to the point where really, the U.S. makes almost no antibiotics at all. All of our antibiotics are made overseas. So if you're going to go and fill a prescription for your kid at a drugstore, an antibiotic, they've got an ear infection, it's almost certain that that antibiotic is going to have been made in India. So it's a story about cost. A number of people have accused China of sending over essentially spies to Harvard University and stealing antibiotic strains. But nonetheless, the Chinese did have a long history of fermentation. They make soy sauce, they make beer, they make rice wine vinegar, and they knew how to ferment antibiotics. And they started making antibiotic salts, which are kind of like the base ingredient of antibiotics. They could do it so, so cheaply. So manufacturers here and in Europe said, well, why am I keeping open these factories when I can buy the active ingredients from China for a song, import them over here and make the finished doses? And that's really what happened, is that it was just economics and we stopped making the drugs. You know, but it's a whole ecosystem that has been harmful because antibiotic development stopped. One of the things that I'm examining in my upcoming book is the problem of When you have poor quality generics, what does that do? That actually feeds drug resistance. If people are getting substandard doses, then drug resistance is growing as it is around the world. So this is a giant problem. I mean, this is not just a problem of, you know, of a consumer in a drugstore maybe getting a substandard quality drug and they don't actually know where it was manufactured. This is a problem of public health worldwide. Worldwide, incluindo a Europa. Porque eles estão todos interligados. E o objetivo é sempre o mesmo. Menos custo, máximo lucro. E quem é que fica sempre a perder? Quem paga a estas corporações? E quem ainda come os anúncios a pensar que esta marca é melhor que a outra, quando no fundo vem tudo, basicamente, países que se não são terceiro-mundistas, comportam-se como tal. E nós aqui a tentarmos nos desenterrar desta sigla de terceiro-mundista que ainda todo o mundo pensa que Portugal é. Cá estamos, esta é a realidade para o mundo todo, não é que nós estejamos a tentar sair daqui, o mundo inteiro é que se está a tornar igual, como por exemplo aquela reportagem que nós ouvimos da Índia. Um terceiro mundista, que estes crimes passam assim, quer dizer, a miúda é violada, ainda é queimada viva, espetáculo, e a gente aqui somos chulados à brava pelos nossos dirigentes, e eles continuam em liberdade e a queixarem-se de só poderem usufruir tão pouco das suas reformas multimilionárias como se isso fosse muito prejudicial para eles. Mas, mais uma vez, vamos continuar a ouvir. The FDA was set up as a domestic agency. It was not an international agency. And suddenly, around 2002, 3, 4, it finds itself tasked with becoming a global policeman of foreign manufacturing plants. And there's a huge backlog, and they scramble to keep up, and they've got all kinds of problems. And one problem that they have is, who are they going to send to inspect these plants? Right. Does anybody even want to go over there and do these trips to India? Can they station people there? What are the diplomatic impacts of this? What are the sort of statecraft impacts of this? China doesn't even want to let our FDA inspectors in because they think they're all spies. So how are they going to solve this problem? And they solved it in a way that has actually been disastrous. Calma aí, estão a ver como as nossas agências reguladoras, que são tão irrascíveis em regular o nosso comportamento aqui na Europa, são tão passivas de depois regularem todo o produto que é posto na nossa prateleira, mas sempre até o nosso comércio local é que leva sempre com o pau da azai porque não passou o talão, ou seja lá o que for, mas deixam sempre a loja dos chineses continuar a ter empregados que não o falam. Não falam português, o talão não sai em português, eu nem sei se saio dali com talão, eu nem sei se saio dali com o número de contribuinte. Eu não percebo nada disto. Eu só sei é que o poder financeiro está sempre interessado em chelar quem ainda tem um troco no bolso e está sempre interessado em fazer negócio em quem vende o mais barato para o nosso belo prazer. Então vamos lá ver uma coisa. E isto da regulação, porque vocês vão ouvir na sequência deste clipe. Vocês vão ouvir a forma como as inspeções são tão combinadas e ditas a priori que vão ser inspecionados, o que até lhes permite, quase como sabemos o ritmo de construção na China, fazer uma planta nova só para a inspeção, se for preciso, num termo exagerado, porque vocês vão ouvir esta mulher a falar. Mas é engraçado porque eles até podiam fazer, em termos de regulamentação ou de controle de qualidade, em vez de irem à fonte ver se as coisas estão a ser feitas como deve ser, porque é que quando a fonte manda para cá o produto, porque é que eles não o inspecionam aleatoriamente por cada patch? Se está em condições ou não, e se não tiver, mandam para trás e fazem sanções. Porque não? Porque não faz parte do interesse económico. E guess what? Dentro do problema da segurança social, quanto mais depressa a gente morrer e trabalhar até à morte sem receber o retroativo do nosso trabalho da vida toda, é bom negócio. Porque não? Como um fast food, ficam inférteis. O medicamento mata-te por outro lado também, e até, vamos continuar a ouvir, esta mulher até fala melhor do que eu, mas as implicações do que ela está a dizer são gravíssimas e faz parte deste grande tentáculo de que ninguém que nos gere tem o nosso interesse como cidadãos que andamos a pagar a conta desta merda toda. For public health. One of the ways that they solved it is by giving all of these manufacturing plants overseas advance notice that they're coming. So they give them 2 months, 3 months advance notice to say, please expect an inspection. Can you help our inspectors with transportation? Can you help them with hotel arrangements? Can you help us with visas? Can you get them an invitation letter? This is not how you do inspections to really find out what's going on in plants. And what I'm uncovering, and which we'll chronicle in full detail in this book, is that these plants have responded with these giant data falsification teams that arrive in advance or work in advance of the FDA inspections and basically inspect all the data. Now, if you're one of these plants, why are you going to invest all this money up front to develop a generic drug and submit an application to the FDA when you don't know if they're going to approve it? Wouldn't it be better and smarter to fake the data to begin with, wait to get the approval, and then scramble to try to make the drug? Ora bem, e não é só isso, quer dizer, até a própria medicação, e agora vamos falar, isto até está muito interligado, por exemplo, aos school shootings que existem nos Estados Unidos, que toda a gente anda sempre a matar uns aos outros, e nunca é falado, afinal, porque uma grande percentagem de jovens anda basicamente a tomar de drogas psicotrópicas e opioides, porque, no fundo, acaba por deturpar aquela mente que ainda está em formação, para tomarem estas atitudes que muitas vezes até são catapultadas não só pela medicação, como a falta de projeção que as redes sociais lhes devia estar a dar por causa de... Isto está tudo interligado. A frustração de um jovem que já não está a bater bem dos cornos e não tem o sucesso que devia ter no seu espelho digital, onde toda a gente está a mentir e a basicamente meter a sua epigenética numa base de dados, sempre sob o interesse financeiro, daí nunca ser reportado como deve ser, por causa de tudo estar tão interligado, fora depois de estarmos aqui a bombardear a outra metade do meio mundo, porque eles é que são o problema para nós no Ocidente, segundo nos querem fazer acreditar, o que ainda nos custa mais caro ao cidadão sempre, como a música do Pedro Monsanto, olha-me a ironia, eu curti, quer dizer, então na minha conta de telefone tenho que pagar a guerra do Iraque, está ótimo, está perfeito, é mesmo assim, de uma certa forma isto bate tudo certo. Vamos ouvir a quarta parte do clipe, em que agora vêm os opiáceos, que também têm um tentáculo de ligação do porquê que o Afeganistão, o país que mais produz papoilas, e o Bin Laden, que por sua vez, coitado, o homem da hemodiálise, por mais criminoso que ele fosse, era criminoso lá no canto dele, e quem se quisesse sair de lá podia ter vindo a pé até à Europa, visto que as condições estão de pernas estão abertas para os aceitar e dar-lhes tudo o que nós temos direito a. Qual foi o interesse afinal? Aqui está o interesse, fora o grande projeto de Israel, por isso é que isto é tudo uma história mal contada. Então vamos ouvir o porquê, porque todos nós sabemos intimamente que a heroína é para manter ao longe, tem muitas aplicações farmacêuticas, mas quando até as próprias aplicações vêm dos países mais, sei lá, deve estar tudo a ser misturado numa banheira enquanto o próprio bacano que o produz toma banho no meio da pasta, depois vem parar às nossas bocas numa promessa de tratamento receitada por um médico patrocinado pelas intenções que não têm a ver com a nossa saúde, mas para juntar mais uns pontos para ter aquele cruzeiro gratuito para a família toda, porque até o lobby farmacêutico paga à tua própria família, independentemente de tu seres o médico, várias benesses para nos andar a envenenar e a deturpar e a matar-nos prematuramente em nome da boa saúde de toda a gente. Se isto não é uma conversa terrorista, eu não sei o que é. É mesmo assim, people. In big pharma, where you really see the fraud is in marketing. It's in sales. Right. So we made this huge investment. We did all this research. And now we're going to try to expand all the indicators for this drug. Hey, you know, opioids? Let's market them to children. Let's market them to old folks. Let's market them to everybody. Let's, you know, I mean, the big thing that Purdue Pharma did, and, you know, I've written about right. Purdue Pharma, is they tried to basically expand who they marketed their drug to. Normalize it. To normalize it, exactly. They tried to normalize it, to say, you know what, because our drug, they like to claim that it was non-addictive. Right. And therefore it could be safely marketed by ordinary doctors to sort of ordinary pain patients. That it was no longer going to be just reserved for a dying cancer patient, it was going to be marketed to, you know, anybody with a backache. That's what happened there. Lucro, lucro, lucro. Até dá vontade de dizer que os ABBA sempre escreveram uma música que era bastante futurista. Money, money, honey, it's so funny, estamos todos fodidos. Com esta merda é mesmo assim. Estão a ver? Eu não sei se estão a ver. É, pá, é assim que eu vejo as coisas. Isto é incrível. É assim que as coisas são. A gente sente, e há aqui pessoas que o estão a dizer, qualificadas. Não me perguntem a mim. Eu só compilo estes clipes e apresento esta treta. E eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Mas estão a ver. E já agora, só para rematar, acho que este clipe tem, digamos, a fonte para a informação, porque isto há de ser um livro muito interessante. Catherine Eban is an investigative reporter whose articles on pharmaceutical counterfeiting, gun trafficking, and coercive interrogations by the CIA have won international attention and numerous awards. Author of Dangerous Doses, a true story of cops, counterfeiters, and the contamination of America's drug supply, Eban uncovered for Fortune magazine the comprehensive picture of how under-policed generic companies operate. As she writes, it's not a tale of cutting corners or lax manufacturing practices, but one of outright fraud, in which the company knowingly sells substandard drugs around the world, including in the U.S., while working to deceive regulators. Eban adds that the impact on patients will likely never be known, but it's clear that millions of people worldwide got medicine of dubious quality. Bom, ficou aqui o nome da autora, ficou aqui o background. É um livro que deve ser muito interessante para ler, não vai ter projeção, nem sequer vai ter a honra de um rodapé, porque realmente, quer dizer, então falando dos Estados Unidos, como eu já passei vários anúncios de medicamentos que há nos Estados Unidos, que as contraindicações são hilariantes, em relação ao sintoma que estão a combater, quando basicamente o sintoma que estão a combater era muito facilmente resolvido com uma chapada na cara e acorda e faz-te à vida e esta merda não é nenhuma brincadeira e o que é que tu andas para aqui a fazer ao vitimizador da treta. Aqui está, um bocado em jeito de culminar este podcast, mas eu ainda para culminar tenho aqui, já agora, não é? Como eu gosto sempre de dar assim uma voltinha ao mundo, vamos até a Austrália. Agora que ouvimos isto, a miúda queimada na Índia, que isto é incidentes recorrentes, e nem vamos falar na Arábia Saudita, nem vamos falar na Serra do Congo, não vamos falar em nada de estarem a cortar braços a crianças para obrigar os pais a trabalhar nas minas, para alguém oferecer em jeito de amor a uma feminista um diamante como aliança para uma promessa de casamento que vai dar em divórcio, graças às redes sociais, muito provavelmente, digo eu, com o meu fatalismo do costume. Vamos até à Austrália, só para rematar este podcast, porque eu já estou tão assim um bocado cansado de o gravar, como vocês provavelmente estão super fartos de me estar a ouvir. Vamos até à Austrália ver que raio é que movimento, no meio, no fim, para culminar esta transição toda, este arco todo, todo interligado ao poder financeiro. Como é que é possível? Deixem-me expor assim umas cartas na mesa, a ver se a gente faz uma boa mão de póquer. Vamos lá ver. Feminismo, Austrália e barbeiros. O que é que será que isso tem tudo... Será que... Como é que uma feminista na Austrália consegue criticar um barbeiro quando há tantos salões de beleza para mulheres? O que é que será? Será que isso é possível? Claro que é possível. Barbershops around Australia are under attack. I was actually very shocked at the time. I worked hard here, you know. I don't need this kind of bullshit. To be honest, barbershops were traditionally a place where men got a haircut. After all, our staff are not qualified in cutting female hair. So you can imagine the shock when Joy Arnott at her Darwin shop copped this. A call from the anti-discrimination board one day, saying they were investigating a complaint from a woman who'd come into the shop with her boyfriend who was getting a trim. I don't think it's in any way discriminatory. I just think that she didn't think that men have their own, are entitled to their own space. Joy is petrified her small business could now be in financial peril. I was speechless, yeah. Lost for words, as someone could think that this is actually discriminatory when we're a barbershop and there's plenty of other hairdressers that they can go to. This is actually an ongoing problem. We have females coming into our barbershop all the time asking for their haircut. But recently he had one woman who wouldn't take no for an answer. We also offered her guidance in where she can go along the street and find a hairdresser, which we'll be happy to do for her, but she insisted that she wanted a haircut here. It resulted in a discrimination complaint, but the Victorian office dismissed it because Goran says he wasn't insured for female grooming. So she took it to human rights. No such luck for Sydney barber Sam Rahim, who claims he recently told a female... Levar esta queixa à Comissão dos Direitos Humanos. Mas será que ninguém tem mais nada que fazer? O caso da Índia, Palestina diariamente, Médio Oriente constantemente, até um casal ocidental a passear no Dubai se dá um beijinho na praia, nós temos polícia religiosa por este mundo. E nenhum país europeu ou civilizado que defenda estes direitos te vai proteger num caso deste género, porque eles têm muito petróleo para vender até para o nosso país eco, que paga a gasolina mais cara que os olhos que a gente tem para dar. Irónico, vamos lá ouvir isto até o fim. Que ironia absurda! Isto parece o Congresso do PS, não é? Customer. Sorry, I'm not qualified to do it. We just cut men's hair. And I pointed out to the closest hairdresser, which is literally two shops down. He's now had to engage lawyers. So it's cost me a fortune. Back at Darwin's Star Barber, this male customer points out... I don't try and go to Fernwood. One of the many female-only gyms that have popped up in recent times. Women's gyms have a legal exemption, so it's pretty much, I guess, you know, this is going to keep coming up until barbershops either get a legal exemption or else we're forced to cater to all genders. Until that happens, barbers like these say they fear continuing complaints from some determined women. Just to prove a point. I'm not going to rest. I'm doing this for barbers everywhere. I'm doing this for men, and I will not be bullied. Choose your battles, girls. E aqui está, pronto, o colmatar da hipocrisia a nível mundial. Aqueles 50 gajos em Alcochete preocupados com merda, eu precisava deles vezes 10 para irmos ali para São Bento, eu até próprio punha o meu carapuz e punha um very light e um canto de ferro na mão. Ui, conversa terrorista, mas aqui está, afinal... Onde é que estão as prioridades? Onde é que está o interesse? A nossa saúde foi pela IPPI abaixo. É tudo um complô financeiro e esta gente cai que nem um rebanho de ovelhas, como os padres gostam de chamar. Epá, então, lá está. Afinal, como é que é? Onde é que ficamos? As prioridades estão definidas aonde? Onde é que está o interesse? Afinal, quem fala mais alto não defende o nosso interesse, só propaga... basicamente a nossa própria autodestruição a nível mundial, porque isto realmente, por mais que nós achemos que isto é Portugal e temos que defender a nossa cultura, e eu sou o primeiro também a dizê-lo, onde é que estão estas vozes tão fervorosas a refilar, que defendem tanto o globalismo, a dizer que muitas partes do globo, além de nos estarem a enterrar, talvez também estejam a praticar dos crimes mais hediondos e estão-se aqui a queixar de barriga cheia? Estou doido! Eu estou doido. Pronto, eu prefiro... Ficamos assim, olha, pronto, eu estou doido. Está aqui o culminar do meu podcast, já está uma grande seca, eu compreendo, mas realmente, como tive 3 semanas sem gravar um... E ainda tinha aqui tantos clipes de carros elétricos e... Mas pronto, vamos ficar por aqui. Até para mim já ficaram obsoletos e aqui está. O Google quer controlar as gerações... As feministas preocupam-se com questões, os globalistas continuam a ganhar milhões e nós continuamos aqui a ficar sem colhões. Só para rimar, desculpem lá o palavrão, mesmo assim, vamos ficar por aqui. Vou dar a este podcast o nome do CS Epigenético, acho que está perfeito. E pronto, tirem alguma coisa daqui, achem que eu sou insano ou não, quero lá saber. Quero lá saber. Está aqui... Foi este, tudo bom para todos, paz para todos, mais genuinamente do que toda a gente que promete sob aplausos e ovações em pé, que o dizem na televisão, que só nos andam a enganar. Fica aqui o meu podcast, pronto, e até para a semana, tudo bom para todos e bora lá digerir isto um bocadinho, porque é o que eu sempre sinto, olha... Está aqui uma fatia que não passa na televisão. Se é significativo ou não, fica à vossa mercê. Desde então, olhe, é assim, é o que eu vejo. O mundo não está a ir para um sítio melhor, é a minha opinião. faz parte da minha liberdade, até o próprio marxista cultural a pratica quando bate com o cacetete em cima de alguém com quem ele discorda em nome da liberdade. Aqui está, pronto. Paz para todos. Não queimem vítimas da vossa própria violação, seus pedófilos da treta. Feministas, preocupem-se com coisas mais importantes. E sempre que a gente for à urna, vamos lá pensar, afinal, se isto realmente fosse uma democracia, como todos os partidos nos dizem com os seus interesses, não devia haver aquela opção no boletim de voto a dizer nenhum dos de cima, porque provavelmente são todos corruptos, e quando o veto ganhasse tinha que haver uma reformulação parlamentar autêntica? Não, não é preciso. Depois o Google trata disso por nós. Não há problema. Paz, tudo bom para todos. Até à próxima. It's getting hard to keep up. Israeli secret intelligence service. They're running your daily news. You got it all confused. They're mostly made up of Jews. Israeli secret intelligence service. How many more mass shootings do we need? How many more crisis actors have to bleed? Gun grabbers are overwhelmed by so much greed. Don't even shoot themselves in the foot to succeed. The ADL employ the troll, and every time I meet one I destroy the soul. Cyanide crisis actors, they enjoy the role. For it is not about gun control, but boy control. Remember when we were so young? We used to have a lot of fun. But then they came and took the guns, and now we can't shoot anyone. Bang, bang, they took the guns. Bang, bang, like mouse they tongue. Bang, bang, lose your fun, bang bang. You can't have gun no more. Fuck that, don't let them flip the truth on you. In the days where the Nobel Peace Prize goes to those who can get the bomb, Transformers have been fucking with your lexicon. Gun control is pushed by the Decepticons. Let me take you back to the time I sent a Dimension bomb. Now there's a new breed of these parasitic pilgrims. They feed on greed and the blood of the innocent children. I've concluded the system is run by pirates and pedophiles. Only liars and fools try to deny it. Remember when we were so young, we used to have a lot of fun. But then they came and took the guns, and now we can't shoot anyone. Bang bang, they took the guns. Bang bang, like mouse they tongue. Bang bang, there goes your fun. Bang bang, you can't have gun no more. They're disarming American citizens, yeah. Funneling guns to criminals. When they hear bang bang, gun grabbers have an orgasm. Make me wanna wave a real 44 at them. Lone gunmen love to go commando. Sandy Hook, Charleston, Aurora, and Orlando. If you believe that, I can make you an instant owner of oceanfront property in Tombstone, Arizona. I'm losing my civility, I don't care how you feel. Only dummies and liars insist that all this shit is real. Your assertions are based on fallacious assumptions. I wanna light your motherfucking head up like a pumpkin. They got the public believing they can attack a phantom. I think someone scooped out all their noodles like a jack-o' lantern. I can't help but offer crude jokes, confronted by the farce of an obvious Jew hoax. 109 times they've been summoned. I'm telling you without a doubt, 110 is coming. These Zionists don't like the fact that we're armed to the teeth. That's why they use their sympathy card to start all this beef. They wanna get the goyim frightened and disheveled. They are working for the devil on a fundamental level. Remember when we were so young, we used to have a lot of fun. But then they came and took the guns, and now we can't shoot anyone. Bang bang, they took the guns. Bang bang, like mouse they tongue. Bang bang, there goes your fun. Bang bang, you can't have gun no more. Medicine bomb, gun grabber, fighting steam. What a hideous gun grabbing gargoyle you are. Chucky Schumer, want to disarm the goyim. Bob the Boxer, want to take your guns and destroy them. Senator Cole, Mr. Levin, you're all dual Israeli American citizens. Isn't that amazing? Now what the fuck does that say about your character with regards to your so-called allegiance to America? Traitors, you have not been kind to your host, and I guarantee you the chickens are coming home to roost. Oh yes, the greatest gun grabbers in U.S. history are and always have been quite Jewish. Gun control in the United States is as Jewish as our liberal and self-destructive immigration policies. America's biggest and most far-reaching gun law came from a Zionist. 1988, Senate Bill S-1523 is sponsored by Senator Howard Metzenbaum. It proposes a legislation turning every violation of the Gun Control Act of 1968 into a RICO predicate offense, allowing a gun owner to be charged with federal racketeering offenses. Remember when we were so